ar, Nominata 616. Olá pessoal, começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e você vai descobrir aqui que nem todo tio é legal e nem todo tio dá conselho bacana. Aqui é o Paulo Arthur e só assim pra eu falar bem do Bendis. Nossa, tô até emocionado agora. Cara, me dá um arrepio aqui agora. Aqui é o Marcos Pedro e vocês vão descobrir que nós temos uma participação especial do Crocodilo Dandy nessa história. O vulgo canguru, né? E o senhor Wellington Magaren, faça presente aí. Olá, o Peter tinha o tio Ben e o Miles tem o tio mal. Que infâmia! Bom, pessoal, a gente tava mais que devendo ter um programa aqui do Universo Ultimate. Apesar do nosso site ser do Marvel 616, a gente nunca quis deixar de lado outras realidades, né? Vale ressaltar que a gente já falou aqui da 2099, inclusive, da Noah, enfim. E tava faltando falar da mais importante por muito tempo, né? Que é o Universo Ultimate. Só que como o universo é tão vasto assim, a gente tinha que escolher alguma coisa pra falar. Então, com esse momento épico que está acontecendo na Marvel, em que a gente vê o universo se chocando, a gente viu que tava mais que na hora de falar de um certo personagem que ganhou fama, que ganhou uma cadeia grande de fãs em pouco tempo, né? O personagem começou lá pra 2011, mais ou menos, né? 2011, 2012. E em menos de 5 anos, vem conquistando cada vez mais leitores. Justificado, porque o senhor Miles Morales é uma coisa única, né? Uma criação daquelas que é uma em um milhão e que nasceu pra vingar. Então a gente, como sempre, dá aquela pausa pra nossa leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mail. Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails aqui no Inominata 616. Paulo Arthur me acompanhando. Olá. Vamos ler aqui um e-mail que tem relação com o que a gente vai falar hoje. Só que eu não sei se é interessante a gente responder ao nosso amigo, né? O e-mail é do Manuel Santos, ele é de Paranaguá, Paraná, e disse o seguinte: olá, eu sou novo no site e queria que vocês me esclarecessem o que aconteceu depois das Guerras Secretas e como, spoiler, do Miles Morales tá vivo ou viva, não sei. A gente vai responder quando a gente for falar de Guerras Secretas. Exatamente. Amigo Manuel Santos, calma, relaxe. A gente vai primeiro falar sobre as coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Então a gente tá fazendo um podcast de tudo que teve durante a história do Miles Morales, quando ele pertencia ainda ao Universo Ultimate, e o que vai acontecer depois de Guerras Secretas, quando ele assumir uma nova fase, a gente fala depois, certo? Mas eu acho que esse programa vai ser muito útil pra você saber alguns detalhes da vida do Miles Morales aí. A gente resolveu ler teu e-mail aqui só pra dizer que a gente não te esqueceu. Não vai te dar resposta agora. Praticamente até posso dizer, né? Teu e-mail aí serviu de estímulo pra gente fazer esse podcast. Um podcast que a gente tava até devendo aqui há muito tempo, né? Então, pra não perder muito tempo aqui na nossa leitura de e-mails e falar mais do Miles Morales, vai agora retomar o programa. E quem tiver dúvidas, sugestões, inominata@marvel616.com ou lá no link de contato. My name is Miles Morales and I'm Spider-Man. Praticamente 16 anos depois de sua criação, o Universo Ultimate finalmente está chegando ao seu fim. Quem acompanhou o comecinho já de Guerras Secretas sabe que dois mundos se colidiram e foi justamente o Universo 616 e o 1610. Um universo que começou encabeçado pelo senhor e autor preferido do Paulo Arthur, Brian Michael Bendis, que começou de uma maneira intrépida a criar uma história diferente, um novo começo para o Peter Parker. E a ideia inicial desse universo era atualizar a narrativa pros dias de hoje, né? Na época era o começo do século, né? Os anos 2000 já. E aí começou com o Homem-Aranha, o Peter Parker. A narrativa do Bendis era bem característica, ele era bem centrado na visão do personagem, né? Tanto que a origem do Homem-Aranha, diferente do que acontecia em todos os personagens Marvel criados pelo Stan Lee, que se resolvia em uma só edição, ele costurou toda a história, trabalhando personagens coadjuvantes, trabalhando também um pouco das histórias dos vilões, e costurando tudo isso em 5, 6 edições, né? Inclusive, gerou o primeiro encadernado do Ultimate Spider-Man. Só que, lá pro anos 2011, mais ou menos, 2010, 2011, houve uma fatídica morte, né, e que surpreendeu todo mundo, do Peter Parker Ultimate. Foi uma morte bastante aclamada, teve um aporte de marketing muito grande, o pessoal que comprou a história recebia ela, uma capinha preta famosa, né, aqui no Brasil eles adaptaram ele de uma maneira diferente, né, lá nos Estados Unidos era um plástico preto que ele tinha que recortar pra abrir. Aqui foi uma sobrecapa. Parecia aquelas saco de corpos. Exatamente. Foi uma revista até de mais páginas, em que culminava num grande confronto final entre o maior inimigo dele naquele universo, que era o Sr. Norman Osborn. Ele e o Peter Parker acabaram aparentemente perecendo naquelas páginas. E assim, tudo mudou naquele universo. Um universo que até então ficou sem Homem-Aranha. Não faz o menor sentido o Norman Osborn ter morrido naquela história. Porque primeiro era um cara que tinha fator de cura e que eles tiraram da cartola mágica, para não dizer de outro canto, que ele ficava mais poderoso com o fogo. E o Peter fez o que pra, entre aspas, matar ele? Jogou ele no fogo. Mas a gente sabe que, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre essa história. Agora falando aqui com mais calma, porque deixar mais calmo, que uma história em que a Tia May consegue derrotar o Sinestro Sinistro, mas o Peter não consegue manter a própria máscara, pra mim não é tão boa assim. Mas mantendo a calma, o universo Ultimate é como se fosse um mundo bizarro dos quadrinhos. Porque é um lugar em que o Reed Richards é o cara legal e eu gosto das histórias do Bendis, apesar de algumas me darem raiva. Mas... Você tá indo bem, foca. Mas apesar de tudo, a criação do Miles Morales, segundo ele, segundo o Bendis, ela veio desde uma coisa muito mais trágica do universo Ultimate, que todo mundo aqui conhece, que é o Ultimatum. Que foi a única saga até hoje da Marvel que eu conheço que prometeu que ia mudar um universo pra sempre e realmente mudou. Porque depois daquilo ali, degringolou pra caramba. Mudou pra pior, né? É. Depois daquilo ali, ela matou o universo Ultimate. É o Ultimate Mato mesmo. Mas vamos ser sinceros, os caras prometeram que quem ia morrer ali morreu, e 90% daquele povo morreu mesmo. Nenhum foi ressuscitado, até o fim do Ultiverso, ninguém ressuscitou. Só o Thor, mas o Thor ele não tinha morrido, ele tinha... Era outros esquemas lá. Mas voltando ao negócio, nessa época já tava com a ideia de querer fazer a história do Miles. Aproveitar esse massacre e colocar o Miles ali. Só que não deu certo na época, porque ele quis aproveitar um pouco, fazer as historinhas lá dos super amigos, com o Tocha, o Homem de Gelo, a Kitty Pryde. Quem for ler, vão ser historinhas legais, historinhas bacanas. Se não me engano, são umas 20 edições com essa turma. Até a Panini recentemente lançou um encadernado com as 7 primeiras, é bem recomendado sim. Apesar da arte parecer um pouco estranha, ela condiz com a história, é boa. Aí, então, com as quedas de vendas progredindo, eles precisando fazer mais e mais eventos para chamar a atenção no universo Ultimate, que culminou com o final do universo em si, o próximo grande mega saga que eles queriam fazer era justamente aí matar o único personagem mais icônico que tinha sobrado, por assim dizer, que era o Homem-Aranha. Aí o Bendis queria realmente aproveitar pra matar ele e recomeçar a história do zero. Aí, se eu não me engano, agora, alguém me ajuda a me lembrar o nome do ator? Que a ideia do Miles veio por causa de um ator da série Community. Foi o Donald Glover, eu acho o nome. O Donald Glover, ele era muito, muito fã do Homem-Aranha. Ele até botava isso em algumas cenas do Community, ele vestido de Homem-Aranha e tudo mais. Ele queria porque queria ser o novo Homem-Aranha do Amazing. Só que em vez disso, escolheram a girafa ambulante do Andrew Garfield. Por causa disso, o cara olhou assim: ei, e por que não? Gostei da ideia. Aí ele fez um personagem que, na minha opinião, eu acho o cara idêntico ao Chris. Todo mundo deu Chris, mas deixa eu quieto. Mesmo porque não podia ser o Glover, que o Glover já tinha uma idade já mais avançada. E o Miles Morales, ele surgiu como personagem de 13 anos. Então, era pra ser mais a cara do Chris mesmo, que também o ator já cresceu, do que qualquer outro, né? Aí, não sei, que ele criou foi com base nessa ideia, segundo ele, que ele comentou. Tanto é que até foi uma coisa legal legal que quando o Miles começou a aparecer no desenho do Ultimate Spider-Man, o dublador original é o próprio Donald Glover. Ele não tem idade pra ser o Miles no cinema, mas foi legal a homenagem do cara ser o dublador, já que ele foi a inspiração. A premissa do Miles é dupla aí no Bendis, né? Ele tanto é de origem latina, né? A família dele tem todo um aporte latino e também negro. E foi uma coisa que o Bendis quis colocar junto com... Acho que o editor na época era o Axel Alonso, não é isso? Acho que era. Uma coisa assim, que o Axel Alonso também tinha uma coisa a ver com essa história aí. É, confirmo. Com a maneira de eles trazerem um personagem. Tudo bem que o universo era paralelo. Mas trazer um personagem que era icônico mesmo, né? E fugia muitas características caucasianas que era praticamente quase 100% dos personagens de Stan Lee, né? Ele quis aproveitar isso porque eu acho que os leitores aceitam mais as mudanças quando é um universo alternativo, assim. Apesar de ter tido muita choradeira na época, não é como se... Sim, pô, sempre vai ter, né? Como estão mudando, tipo, Homem de Ferro. Ah, meu Deus do céu, Homem de Ferro, a mulher é negra, não sei o quê. Como se fosse a primeira vez que trocasse personagem por uma mulher negra. Mesmo assim, teve a choradeira do Miles, mas aos poucos o pessoal foi lendo a história, foi vendo que é boa, dá pra ter vida do Homem-Aranha além do Peter. Mas é aquele negócio, o povo hoje em dia, ainda mais que quando sai a notícia, sai, eles colocam fora de contexto, aí só colocam assim a manchete, aí colocam lá, Peter foi trocado por um personagem e tal. Aí não vão olhar, não vão ler a história, começa a reclamar sem ler a história. Foi que nem Super-Homem-Aranha. Quando começaram a ler, viram que a história era boa. A vida além do Peter, tem o Otto. Eu não vi até hoje, porque era boa, mas tudo bem. Essa questão da polêmica foi realmente uma choradeira. Depois que o pessoal viu como o Bendis realmente estava escrevendo a história dele, até umas 3 ou 4 edições ainda estava tendo choradeira. Na quinta mesmo é que a choradeira parou e o pessoal começou a dar mais credibilidade pro Miles. Mas ainda sempre tem aquele, né, aquele grupinho que não lê, manter, né? Que queria manter o hate, né? Mas hoje tem tipo um fandom do Miles incrível hoje em dia, sabe? Eu, desde que teve a notícia relacionada ao Miles, eu já estava esperando. Eu tava louco pra poder ler essa história, sabe? Eu tava contente, porque quando o Bendis foi o criador do novo Peter Parker Ultimate, cara, eu achava essa história do novo Peter Parker fantástica. Era tipo uma abordagem que há muito tempo não via do Peter Parker, sabe? E era bem na época que tava fazendo os filmes também do Homem-Aranha. A Marvel já me vendeu a ideia de que a série Ultimate é uma série pra ser testada como se fosse uma coisa que fosse pro cinema, sabe? Tipo, a temática toda do universo Ultimate é muito diferente do que é a pegada do universo Marvel, sabe? Ela tem um pé mais no chão, né? É, exatamente. É muito mais, tanto é que o Peter Parker mesmo era um personagem que fazia muita merda, muita cagada, por causa da idade dele. Ele tinha muita preocupação relacionada à idade dele. Então o Bendis trabalhou muito essa questão da fase, da idade, do contexto social e até o contexto de todo um bairro onde ele vive, porque era muito bem desenhado. E o trabalho feito pelo artista Mark Bagley ajudou muito. Então os dois eram muito partners, cara. Quando falou que tava vindo Miles, eu falei assim, caramba, ele deve ter feito um estudo do caralho sobre grupos de minoria, a questão de costume negra, porque, né, relacionado ao Miles, o universo dele e tal. É que o Bendis também, ele adotou umas crianças, isso, não foi isso? Isso que eu ia falar agora, o Bendis tem filho adotado. Então, assim, cara, eu tava louco pra poder ver isso. E aí, quando vê as histórias do Miles, cara, eu tava folheando de novo hoje, pra poder pegar as primeiras histórias do Miles, quando ele descobre os poderes dele. Cara, é fantástico, eu arrepiei de novo, cara, não tem como, sabe? Porque é tão bem escrito, tão bem desenhado pela Sarah Picelli, que, cara, na boa, de novo, Bendis escolheu um ótimo artista pra fazer essa história do Miles. Sarah Picelli, cara, fantástico. É, outra coisa que eu acho que funciona melhor do que outros casos é que você pega o personagem, você muda a pessoa dentro do manto. Isso. E não muda a identidade secreta dele, né? Exato. Isso é uma coisa que funcionou muito bem no Miles Morales. O Peter continua sendo Peter e ele, no decorrer da história, a gente vai ver, se torna o herdeiro legítimo do manto do Ultimate Spider-Man. Inclusive, como a gente vai ver mais pra frente, concedido pelo próprio Peter. Duas vezes. Mas a gente chega lá. Essa história é muito legal. Nossa. E o bom é que é outro personagem, né? Não é como se fosse tipo Peter meio aqui. Dizem que é o Peter, mas não tem nada mais do Peter. É outro personagem genérico lá. Ah, chama de Peter Parker. Eu tenho duas pessoas com ódio no coração nesse podcast hoje. Também tem que admitir que, cara, Homem-Aranha deve ser o personagem mais sortudo pra versões alternativas. Que sempre que eles querem fazer um outro cara que não seja o Peter, dá certo. Foi a May Parker no MC2. Foi o Miguel O'Hara. Cara, acho que o único erro que eles fizeram foi Spider-Gwen, mas não pode acertar sempre. É, até o Spider-Man Noir também é um personagem interessante. É, as histórias deles eu gosto. É um Peter que é totalmente totalmente diferente. É igual eu falei, eu gosto da versão Peter Parker. Muita gente também tava torcendo nariz pro Ultimate Peter. Cara, mas eu amo esse Ultimate Peter, sabe? Porque ele realmente é uma identidade muito atualizada do que é o nerd, do que os nerds hoje novinhos representam na escola. Então ele representa pra caralho. O começo da história do menino Miles Morales vem um pouco antes da própria morte do Homem-Aranha Ultimate, né? Do Peter Parker. É, personagem ainda nos seus 13 anos, começa a história mostrando um pouco do que é a vida ao redor dele, dele se esforçando pra tentar entrar numa escola melhor, que é de tempo integral no Brooklyn, e aí pra conseguir essa vaga, tinha que conseguir através de um sorteio. Mostra como é que é o estilo de vida dos pais dele, né? São pais normais, não é, né, tão assim romantizado como acontecia com os tios do Peter Parker. O pai dele tem alguns problemas de temperamento, de ter umas ideias meio radicais, meio abrupto assim. A mãe dele era mais condizente, mais um perfil lá a la Tia May. E curiosamente, como nem todo mundo é bom exemplo às vezes na vizinhança, dessa vez o tio do Miles Morales, diferente do que era o tio Ben, como bem brincou aí o Eto Magaren, era o tio Mal, que era a versão do Gatuno para aquela realidade, para o universo Ultimate, que até então ele não tinha aparecido. É o Aaron Davis, né? E é um personagem até que realmente ele marca e tem uma influência muito grande, muito importante na história aí, tanto na criação do Homem-Aranha, como também para se tornar uma espécie de antagonista no decorrer da história e para também formar um pouco do caráter de quem ia ser esse personagem. Ele, num dos assaltos dele, né, agindo como Gatuno, vai se filtrar nas indústrias Norman Oscorp, ainda quando estava em funcionamento, e sem querer ele acaba levando na mochila dele, na bolsa de assalto dele, uma das aranhas que foi modificada. O Norman estava toda hora tentando replicar os experimentos que criou o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha na cabeça dele seria a versão que deu certo do super soldado dele. Quando foi testar com engenharia reversa nele mesmo, não deu muito certo. Ele mesmo sabe que tem problemas no soro que foi dado a ele, né, no Oz, na versão do Oz dele. E infelicidade do Norman Osborn, mais uma vez, sem querer, através de um acidente, quando essa aranha escapole da bolsa do tio e numa visita que o Miles Morales tava fazendo na casa dele, ela pica o moleque a princípio desmaia, o tio não sabe direito o que fazer até. É, quando o pai chega lá, a gente descobre que a relação do pai e tio não é nada boa, principalmente por causa de coisas do passado, né? O pai tentou seguir uma vida melhor, uma vida mais exemplar, o gato não, né? Continuou do jeito dele, né? Uma vida bandida, e enfim, leva o moleque pra casa, o moleque aparentemente tá bem, mas começa a desenvolver os poderes aracnídeos. Só que ele vai além dos poderes do Peter Parker. Ele não é só capaz apenas de subir paredes, não só tem agilidades, o senso de aranha. Ele tem pelo menos dois poderes diferentes. São dois poderes que marcam bastante o personagem. Um deles é a invisibilidade. Ela é acionada praticamente instintivamente a todo momento que ele se acha em perigo, né? Aí ela se aproveita pra fugir dos bandidos, pra fugir da polícia quando aparece, enfim. Até pra se camuflar no meio da briga. E o outro é um tal de... Eles chamam em inglês de Venom Blast, mas seria um... É, aqui é uma ferroada. É, uma ferroada, um choque de veneno, enfim. É. Que ele dá apenas um toque no vilão, e não imediatamente, mas alguns segundos depois, o vilão tem tipo uma reação neuroquímica, assim, que tem como se fosse um disparo, um choque, assim, sabe? Esses são os dois poderes novos iniciais que o Miles demonstra no decorrer das histórias. E toda a trama ao redor disso vai se desenvolvendo. A gente vê um pouco dele em dúvida se vai seguir essa vida como Homem-Aranha ou não. Ele tem um amigo dentro da escola dele, do internato da escola dele, que é o Gunk. É um personagem secundário muito bem elaborado do Bendis. E importante, né? E é um tipo, um nerdinho que não é extra inteligente. Ele é um nerdinho só. Ele adora essas coisas envolvendo super-heróis. É, e Lego. E Lego também, né? Enfim, mas ele não é um super gênio. Nenhum dos dois, na verdade, segue o caminho do Peter Parker, né? Espera só um instante nisso aí, porque, tipo, não é qualquer nerdinho que, se você der a fórmula da teia, o cara vai conseguir replicar em casa. E o Gunk consegue. Mas ele errou a primeira versão, né? Ele errou a primeira versão. Mas ele chegou muito perto. Ele demorou pra dar certo. Peter Ultimate levou umas 9 edições pra aprender a fazer a teia. E umas 10 edições. É, mas ele criou a teia, né? Não, mas e foi então. O pai que criou pra ele ainda mais. Porque o Peter meio mesmo olhou. Ah, tenho poder de aranha. Já sei, teia. E um quadrinho ele criou. O cara é muito mais gênio que o Ultimate. Bom, enfim, o Gank é um personagem que no decorrer da história ele tá toda hora pilhando o Miles pra assumir o manto do Homem-Aranha. Ele vai e compra uma roupa de... aquelas roupas... de fantasia, toda molenga, né? Que nem dá direito pra ver se ele toma gosto de virar super-herói. Fica toda hora na internet tentando procurar saber quando tem problema pra dizer pra ele: ah, você tem que resolver isso aqui. Você não pode deixar inocentes se machucarem, por aí vai. E uma série de vilões de quinta categoria, assim, tipo... O Canguru, como alguém falou aí, o Aro, né? É. Quem é o Crocodilo Dundee do Ultimate. Enfim, uma série de vilõezinhos de quinta categoria que o Peter também já enfrentou, outros novos também, vão aparecendo e de um jeito ou de outro ele vai dando conta, né? O único problema que ele, maior que ele talvez tenha é dentro de casa ter pelo menos uma pessoa que é radicalmente contra esse lance de super-heróis. E essa pessoa é o próprio pai, é o Jefferson Davis, né? É uma pessoa que de cara, só porque viu alguns personagens voando, recrimina, e o próprio Miles fala: cara, é encrenca, eu não vou querer me meter nessa não. É tanto que por um tempo o Miles desiste completamente de ser o Homem-Aranha, deixa de lado, até ocorrer a fatídica morte do Ultimate Spider-Man, né, do Peter Parker Ultimate, e ele vê aquilo. Então, no meio daquela cena que a gente já viu na revista do Homem-Aranha, né, que o Peter Parker morre na frente da casa da tia May, né, com uma cena assim bem dramática, depois de uma briga violenta com o Duende Verde, depois de ter levado um tiro pra tentar salvar o Capitão América, né? O tiro era direcionado ao Steve Rogers, e ele tomba e no final, assim, tem uma coisa até meio chocante, né? Porque o Peter cai, mas ele cai com um dever cumprido. Ele praticamente, nos braços da tia May, ele fala: dessa vez eu não perdi você como eu perdi o tio Ben, eu consegui te salvar, então eu tô indo embora de consciência tranquila. Na verdade, quem salvou alguém ali foi a tia May, que chegou dando uns balaços no Electro e derrotou sozinho o é sinistro. Porque, não, ele tinha um reforço do Homem de Gelo, do Tocha Humana, os dois ficaram calados, apanhando, desmaiados. A tia May foi lá e resolveu, cara. A tia May Ultimate é muito mais foda que esses três. Pô, mas leva em consideração que a tia May Ultimate é bem mais nova que a tia May 616, né? Então leve-se em conta também que ela é super ligada nas internet e adora fazer o Peter Parker comer bolo de banana. Porque tem potássio. Porque contém potássio. Bom, vamos falar um pouquinho aí desse começo. Então, eu, diferente do Marcos aí, eu não gostava muito do Peter Ultimate. Eu li o começo, mas eu comecei a achar fraco e desisti. Tanto que o final, essas coisas, eu não tinha lido na época. Aí um dia, calhou de cair na minha mão a edição da morte dele. Eu li e falei: não é tão bosta quanto eu achava. Eu fui e li o arco da morte dele completo, e depois eu comecei a ler as histórias do Miles e gostei. Ele naquela época, e eu gostei exatamente por isso, porque não é o Peter, é outro personagem. A gente via outras histórias, não é recontar a mesma coisa mil vezes como acontece no meio-meio. E a gente tinha um outro grupo de coadjuvantes, a gente tinha toda uma nova história pra contar, um universo pra... É como se estivesse redescobrindo um personagem novo. Apesar dele ser o Homem-Aranha, mas era outro cara por baixo do Homem-Aranha. Aí eu gostei. Eu não cheguei a reler tudo do Peter Ultimate, porque eu não tenho mais paciência pra isso. Dá uma chance, você vai gostar. Não é... E o legal do Ultimate Peter não é recontar as coisas que aconteceram no meio-meia, não. Ele passa por situações que o meio-meia não passou, sabe? Talvez não tenham tido tempo ainda de contar. Eu concordo com os dois ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que eu gostava das histórias, eu sabia que aquilo ali era finito, diferente do Peter 616, porque o Bendy estava funilando demais as histórias. Se tu for analisar direito, lá pela edição 150, praticamente todos os vilões do Peter já sabiam a identidade secreta dele, já sabiam como ameaçar ele. Como achar ele, como ameaçar ele. Não tinha muito pra onde correr naquela situação ali. Ou ele virava logo um agente da SHIELD, alguma coisa assim, sei lá, nas próximas 30 edições, ou ia acabar morrendo de qualquer maneira. Ele afunilou demais com aquela... Principalmente depois do arco do Sentinela Sinistro, que todo mundo descobriu que ele saiu andando sem máscara pela Casa Branca. Aí veio a morte dele, foi até interessante. Teve algumas coisas, muitas coisas que podia ter mudado, mas uma coisa que eu achei que faltou mesmo, que devia ter sido colocado, era ter botado o Miles lá no fundão com a galera que tava assistindo. Porque quando a gente vai ler a história do Miles, ele aparece assistindo no fundão, falando com a Gwen, mas a gente não vê isso quando a gente vai ler a morte do Homem-Aranha. Ia ser legal esse pequeno easter egg, já que todo mundo já sabia que o Miles ia aparecer. Na hora do combate, ele tá no telhado. É. Na hora que estão fechando um corpo lá no saco, ele aparece e faz uma pergunta pro Gank, né? Tá, não, ele é Gank, pra, tá pra Gwen. Ele faz pra Gwen. É, ele faz alto, né? E ela escuta. Ele faz de uma maneira alta. Por que ele fazia isso? Porque ele lutava. Não, porque não. Tu tá confundindo. Ele pergunta pra Gwen o nome dele. Na morte. No velório tem essa conversa. São situações diferentes. Ele, que ele aprende a lição de grande poder e grandes responsabilidades. Isso também é bem interessante. Porque naquela época muita gente tava com medo que o Miles fosse só um Peter, já que já, a gente já sabia que a Tia May ia continuar aparecendo, a Gwen ia continuar aparecendo, mas eles apareceram de formas diferentes do que a gente tinha imaginado. Era mais como meio que os mentores dele, tava lá explicando o que é que o Peter fazia naquela época, tanto é que ele descobre através da Gwen a história lá dos grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele vai aprendendo bem aos pouquinhos tudo ali. Ele segue os passos do Peter, né? É, inclusive em ser sequestrado pela SHIELD e ficar preso lá e conversar com o Nick Fury. Exatamente que deu Peter. Essa história da SHIELD aí vem porque quando ele começa a aparecer eventualmente com aquela roupa macatrouxa lá de Homem-Aranha, ele provoca um ódio assim, do nada. Jessica Drill. Da Jessica Drew, que é a versão do clone do Peter Parker daquela realidade, que é a Mulher-Aranha, depois vira Viúva Negra, enfim, tem várias identidades aí. É a versão X-23 do Peter Ultimate, entendeu? É isso aí. E aí, ela meio que até provoca ele, acha que ele tá fazendo aquilo pro desaforo, quer saber quem é ele direito. No meio daquela confusão de brigar com ele, de tomar satisfação com ele, descobre que ele também foi mordido por aranhas, teve a mesma sequência de eventos, e fica meio alardeada. Como a Jessica Drew tem relação hoje em dia com a SHIELD, naquela época, na SHIELD Ultimate, ela vai reportar isso pro Nick Fury, e aí vai a galera toda se reunir pra pegar, né? Prender o Miles Morales e tentar tomar satisfação. Claro que é um pouco de divergência no decorrer das histórias de quem quer que ele continue como sendo o Homem-Aranha e quem não quer, né? Mas a princípio, o Nick Fury e o Tony Stark meio que acham que ele deve continuar, que ele é merecedor, né? Mesmo com aquela inocência dele, vale a pena. Se mostrou que sabia lutar, né? É aquele negócio, tipo, tá lá, sei lá, metade dos Supremos, metade deles consegue apanhar do Electro pelado de novo. Aí vem o Miles sozinho e dois quadros salva o cara e ainda salva o Nick Fury. E o Nick Fury ainda tava com um peso na consciência gigantesco com a morte do Peter, porque na cabeça dele, o Nick Fury achava que tava treinando o Peter pra ser o próximo grande super-herói. E no fim das contas, o Peter fez foi morrer. E ele ficou meio receoso, se botava o Miles pra continuar ou não. Tudo que ele falava, você é muito mais jovem, pare com isso, por aí vai. Mas aí ele viu que o menino tava focado, que eram as intenções dele. Acho que até o Tony Stark foi mais a favor no começo, né? Defendendo a posição do moleque. E aí o Nick deixou. E claro, foi o Nick Fury que presenteou ele com esse novo uniforme, né? Esse uniforme negro aí, com alguns detalhes em vermelho, pra diferenciar até do outro Peter Parker. Praticamente ele fala pra ele, ó, não seja exatamente aquele Homem-Aranha. Seja você o Homem-Aranha, do seu jeito, né? Deixa eu ver se eu entendi. O cara falou assim: seja você o Homem-Aranha do seu jeito, mas tá aqui o uniforme que eu escolhi pra você, é? É, mas enfim, era um uniforme melhor do que o que ele tava usando, né? Isso aí, pelo menos, é muito melhor do que o que fizeram com o Wally West quando ele substituiu o Barry Allen na Crise nas Infinitas Terras, sabe por quê? Porque não é que o Wally continuou com o mesmo uniforme do Barry, é que ele continuou com o mesmo uniforme do Barry. A roupa igual. Não, a roupa do cara. O cara sumiu com as roupas. Ele pegou a roupa do cara. Nem lavou, né? Foi, nem lavou. Então, nesse comecinho aqui, eu tenho uma curiosidade pra começar, antes que eu esqueça da curiosidade. Vocês repararam qual que era o número da aranha que picou o Miles Morales? 42. Aí você tem a situação que o Ben se coloca de uma maneira legal. Qual que foi o número da sorte do sorteio que o Miles conseguiu a vaga na escola do Brooklyn? 42. 42. E a prisão lá na Zona Negativa é 42. Exatamente. Também. Exatamente. E então, a resposta do universo. 42. É, pois é. Então meio que o Bendis brincou um pouco com esse tipo de narrativa de destino e tal. Outra curiosidade sobre o Miles. Ele já teve 3 volumes na revista dele. Nenhuma chegou à edição 42. Ah, verdade. Ah, tá bom, Paulo. Outra coisa interessante, igual vocês mencionaram aí, quando o Miles ganha o uniforme dele, vocês repararam que o Miles, ele não tem disparador de teia nesse início, né? Então, essa introdução do Miles, até ele mesmo se tornar realmente o Homem-Aranha, ele é como se fosse um videogame, sabe? Tipo, primeira fase do tutorial, beleza, você completa, ganha o uniforme. Aí depois da primeira missão de verdade, ele vai e ganha o disparador de teias. É, esse lance de ganhar o disparador é porque imediatamente após o Fury tomar conhecimento da existência do Miles Morales, a própria Tia May ia acabar sabendo que existia um novo Homem-Aranha circulando por aí. Exato. E aí, ela acaba pedindo, né, acho que ela partiu dela ligar, né, pro Nick Fury, dizendo assim, ó, eu quero conhecer esse menino, quem é esse menino? E aí ela e a Gwen Stacy, em dado momento da história, marcam o encontro, né? Marcam o encontro. E aí ela dá uns conselhos, aí ela acaba sabendo a identidade secreta dele, a Gwen Stacy também acaba sabendo, e fala, olha, esse é o teu presente. E aí dá o disparador de teia do Peter, junto tá lá a fórmula, que ele e o Gank tentaram replicar, se desdobrar pra tentar adivinhar, isso, né? Mas eles não conseguem fazer a mesma fórmula. Ele faz uma coisa completamente gosmenta, igual o Gank. A primeira fórmula que o Gank faz é uma bosta, porque quando ele atira, ele meleca a cara do vilão, é. E o Gank fala, eita, e ele vou matar o Gank, né? Então assim, até ele realmente ganhar os disparadores da Tia May, ele não tem disparador de teia de verdade, sabe? E o Miles sobrevive muito bem sem os disparadores de teia, por um bom tempo, uma coisa que era uma vamos dizer, uma arma recorrente do Peter Parker. Inclusive, uma coisa sobre os disparadores de teia, é que o Miles, quando ganha, ele leva um tempo pra ele treinar, né? Parece aquela cena do Homem-Aranha no primeiro filme, né? Uh-huh. Ele tentando ver como é que funciona, pegar isso, o jeito. Então, o Ben desgasta algumas páginas aí, mostrando que ele precisa aprender, porque dá pra lançar uma teia muito, muito longa pra não cair no chão. Isso. E atirar uma teia e se preparar pra atirar uma outra, porque senão ele fica balançando no mesmo lugar. Uh-huh. Então, essa parte é bacana. Mas o que é curioso é que depois que ele aprende, né? Aí ele, em determinado momento, quando falta a teia ou falha a teia, aí ele fala, ih, tá muito mais difícil agora eu me acostumar a não usar a teia, porque eu passei quase um ano sendo um Homem-Aranha sem esse disparador de teia, e me saía muito bem, ficava pulando os telhados e me virava. E agora tá difícil me desacostumar a não ter eles, né? Tem uma coisa engraçada nisso aí também, nesse treinamento dele, é porque como o, entre aspas, mestre dele morreu, então o jeito que ele tinha pra treinar era sair alugando DVD de filmagem do Peter Parker, ou o filme do Homem-Aranha, que tem um arco do filme do Homem-Aranha, e vai ver no que o Peter fazia, e vai tentando imitar. Só que, tipo, é um adolescente trancado no quarto, fazendo barulhos estranhos e saindo suado do quarto. Ninguém tá entendendo. No quarto do colégio, né, que ele dividia com o Gank, era um negócio muito complicado, porque tinha um supervisor de corredor, né, que toda hora ele não queria que o quarto tivesse com a porta fechada. E eles tinham, além dele, do Gank, tinha um outro coleguinha no quarto que toda vez eles excluíam ele, o coleguinha já tava ficando puto da vida. E aí toda hora o cara fazia assim, por que vocês prenderam a porta? Não faz isso! E aí o cara tava já suspeitando, né, se tinha uma coisa esquisita entre o Gank e ele. É, por um bom tempo o pessoal ficou achando mesmo que ele e o Miles estavam tendo um casinho, né? É engraçado essa parte dele. Isso que é o legal do Gank, porque o Miles não chega a ser na história o tipo do alívio cômico que é o Peter Parker, né? Que ele, quando veste a roupa, ele extravasa todo esse lado cômico dele. O Miles não, ele não tenta forçar isso. Mas em contrapartida, você tem um Gankê, cara. Então os dois funcionam muito. Esse bromance entre os dois funciona perfeitamente, sabe? Então, tipo, na falta do alívio cômico do Miles, que deveria ter, né, se fosse pra ser uma cópia do Parker, tem o Gankê. Então o Gankê, ele faz muito essa coisa, assim, cara. É a melhor parceria, um dos melhores partners que tem no universo. A gente vai ter que descobrir se é Gankê ou Gank, né? Mas enfim, deixa eu falar. Nesse arco todo grande de introdução, que eu diria que o primeiro grande arco seria as 12 primeiras edições da história, né? Isso. Quando o Miles Morales tem um grande desafio, um grande vilão pra dar conta, é o tio dele, é o Gatuno, é o Aaron Davis, que é um filho da puta, literalmente. Porque o Aaron, que enfim, rouba em outras coisas pra vender aqui ou lá, não sei o quê, chega ao ponto até de roubar o Consertador Ultimate em dado momento, né? Rouba mata, né? Porque o cara meio que denunciou ele. E ele tá numa situação delicada, porque a última negociação dele foi com a versão Ultimate do Escorpião. Do Escorpião, que seria aqui o Maximus Gargan, né? Que é um rei do crime lá do México, que aí ele é muito puto porque o Gatuno tentou passar a perna nele, vai atrás do Gatuno pra tomar satisfação. E aí vê uma Nova York completamente sem domínio do subcrime, acho que não tinha mais rei do crime, enfim, não tinha mais ninguém ali, né? É, não. Aí ele falou assim, eu vou me estabelecer aqui. E era tudo que o Gatuno queria, né? Pra ele, que já tinha dançado, já tinha ficado um tempo na prisão do México, ver o principal arqui-inimigo dele tomando conta do pedaço dele, ia dar merda. Então, o que é que ele faz? Ele não podia sozinho lidar com Escorpião, que é um cara que aparentemente tinha um poder descomunal, era uma pele tipo Luke Cage, sabe? É, ele era tipo fortão pra caramba. O poder de escorpião dele, né? A garra de escorpião dele era tipo uma corrente com uma lâmina a la Scorpion, a la Mortal Kombat, né? E aí o Aaron, quando começa a ligar os pontinhos e se dá conta de que o comecinho da origem desse Ultimate Spider-Man novo tem muito a ver com o que ele presenciou no apartamento dele, do Miles Morales, ele começa a associar, não, esse novo moleque, pelo tamanho, pelo estilo, só pode ser esse menino. E ele ouve do consertador, né, antes de matar ele, que o Homem-Aranha antigo ganhou os poderes com uma picada de aranha, e aí começou a desenvolver um comportamento diferente e tal, esses poderes e por aí vai. Aí o Aaron falou assim, agora eu ganhei um super trunfo. E ao invés de dar bons conselhos pro moleque, ele usa o moleque. É. Ele começa a ameaçar o menino, olha, descobri que você é o Homem-Aranha, você pode fazer um negócio pra mim agora. E o Miles fala, não, eu não vou fazer nada pra você, eu já conversei com meu pai, ele me disse o que é que você fazia, que você era um ladrão e eu não quero me juntar. E aí o tio Aaron ficava, se você não me ajudar, eu vou contar pro seu pai quem você é. E aí o Miles, apavorado, porque eu sabia que o pai detestava super-heróis, começa a ceder a chantagem do tio pra começar a detonar o escorpião, né, desbancar esse cara. E é uma das lutas mais elaboradas, mais ferradas que eu já vi. Eu acho que era o David Mack que já tava aqui, né? Isso. Nessa primeira parte do conflito com o escorpião, são duas histórias desenhadas pelo Chris Samnee, que ele tem um pequeno embate com o Omega Red no início, com o Chris Samnee, e depois vem o David Marques desenhando boa parte desse arco. Quando destrona esse escorpião, e aí o Aaron falou, beleza, fiz o que meu tio queria, cumpri minha parte, então ele vai desencanar de mim. Aí o Gatuno, muito espertamente, quer tirar proveito ainda do moleque. E aí ele fala, olha, bom serviço, bom trabalho, amanhã vai ser melhor, né? O menino fala assim, não, eu já fiz o que eu queria. Aí ele, não, se você não... agora você tá na minha mão, se você não fizer nada que eu tô pedindo, eu vou contar pro seu pai. E aí ia virar um círculo vicioso. É quando o Miles decide que ele vai ter que confrontar o próprio tio, porque senão a coisa vai perdurar pra sempre. E aí ele vai seguir um caminho que ele não quer, né? Que é, em vez de ser o herói, ele vai acabar sendo um capacho de vilão. Acho que até o próprio Gank comenta, né? Você vai ser um executor da máfia. O Gank é praticamente o grilo falante do Miles Morales, né? Quando o menino tá confuso, ele sempre fala uma coisinha meio espertazinha pra dar um toque, né? Você, cara, não conta isso pra fulano, guarda teu segredo, usa máscara, enfim, sempre dando ótimos conselhos, quase sempre, né? Só que, quando ele vai confrontar o Gatuno naquela noite, né? Acontece uma tragédia. No meio da briga, o Gatuno tava começando a usar um aparelho, tipo, acho que era que nem o do Shocker, né? Sim. Uma versão que o consertador criou daquela manopla do Shocker. Isso. Dá defeito naquele treco e explode e aparentemente mata o tio. Quer dizer, matou, né? Porque ele não volta dessa realidade. O Gatuno da Universo Ultimate morre aí. É um trauma, né? Pro moleque agora. Porque é mais um tio do Homem-Aranha que morre por consequências das atitudes dele. Só que dessa vez é um tio não muito querido. E isso, assim, vai criar um trauma pra frente. Porque por mais ruim que o tio Aaron seja, o irmão dele culpa o Homem-Aranha pela morte, né? Apesar de que no decorrer da história a gente sabe, não foi exatamente o Homem-Aranha, foi um imprevisto da briga e por aí vai. É uma personagem que mais pra frente se desenvolve bastante, né? Que é a Maria Hill, que a partir daí começa a virar uma coadjuvante dessas histórias. Uhum. E perdeu o emprego da SHIELD, virou policial e vira uma outra conselheira do Miles no decorrer das histórias. Gostei desse arco como um todo, gostei desse conflito dele com o tio dele. Você vê que o tio, como você falou, se ele deixasse, se o Miles não se revoltasse, ele ia virar só um capanga do Gatuno, que ele, o Gatuno queria ocupar o lugar do escorpião, que tinha ocupado o lugar do rei do crime. Ele seria apenas, como o Gank fala, um executor, só vai lá, aquele cara tá me devendo alguma coisa, vai lá, pega ele, mata ele. Ele ia virar um vilão mesmo. Então eu achei legal ele ter se revoltado com o tio, mesmo ele não querendo, porque ele gostava do tio, até o pai dele conta. Mesmo que o pai dele tenha contado o que aconteceu, que o tio dele era bandido, que não era pra ele se meter com o tio, ele cresceu com o tio, ele tinha aquela visão de que o tio era um cara legal. Só que aí ele viu que o tio não é lá essas coisas, vou ter que dar um jeito nele. Não ia matar, mas se morreu, paciência. Se morrer, morreu, como diria o Ivan Drago. O ponto forte que eu gostei disso aqui foi a reviravolta mesmo, sabe? Porque o tio dele tava realmente explorando muito, sabe? E o Ganke, ele ajudou muito o Miles nesse ponto. Então, essa coisa de ter que criar coragem foi muito também por conta das conversas que ele teve com o Ganke. Quando o Miles toma essa atitude de se voltar contra o tio, foi uma decisão que foi tomada junto com o Ganke, sabe? Então, ele vê que realmente, mesmo com a briga que ele teve com o tio dele, ele tem que também tomar cuidado com o que ele vai fazer. Porque durante a briga, ele teve o problema, ele danificou os circuitos lá do tio dele lá com os equipamentos que ele tava usando, que é um monte de coisa, principalmente as asas do Abutre, que ele tava também usando. E aí uma das outras armas era a arma baseada no Shocker, né, igual você falou. Aí, bum, deu aquele acidente, né? Então, ou seja, a morte do tio não foi por culpa do Miles, mas só que ele era uma criança ainda. Então ele meio que se culpou muito e ficou meio traumatizado com essa coisa, sabe? Então a partir disso a gente vê essa nova fase do crescimento do Miles. Como que ele, com a ajuda do Ganke, sabe, ele vai tentando superar esse trauma. Mas mais pra frente a gente vê que o negócio realmente foi muito mais pesado do que a gente imagina. Acho que o Parker lidaria melhor com essa situação, mas no caso como é o Miles, que ele é muito mais novo, então foi mais complicado. My mom and dad are gonna kill me. Paralelamente a essas histórias aí, mais pra perto desse final, acho que 2012 começou a sair também uma minissérie chamada Homens-Aranhas. Saiu aqui no Brasil até separado. Eu gostei porque atraía os leitores que só liam talvez o Miles Morales, atraía também só quem lia Homem-Aranha, e um e o outro passava a conhecer. Foi uma maneira de propagandear os dois lados, vamos colocar assim, né? A história era o roteiro do Bendis, volta a Sarah Pichelli aqui, isso, que é a criadora do Miles Morales, promove encontro entre eles dois, coloca um plot bacana, porque basicamente é o Peter que passa a maior parte do tempo no outro universo, no multiverso, tem um choque desgraçado ao descobrir que a versão dele lá morreu, foi substituída pelo menino Miles Morales. Nessa época a tia May e a Gwen Stacy já sabiam a identidade do Miles, né? A trama toda gira em torno também do vilão Mistério, mais isso, uma isso. vez o Mistério, que faz um plot assim, muito absurdo, porque a gente acaba descobrindo que o Mistério 66 e o Mistério que já tinha aparecido lá na versão do Multiverso acaba sendo o mesmo Mistério, o mesmo cara, que de alguma maneira conseguiu acesso aos dois universos. Como a gente comentou no outro podcast lá, né? Já mais uma vez o Bendis ferrando a linha temporal da Marvel à vontade, né? Havia a promessa no final dessa minissérie de que ela iria ter uma continuação. A gente até esperava que fosse uma continuação da Homens-Aranhas mesmo, com um crossover entre os universos. Talvez dessa vez o Miles Morales vindo pro universo 66. E é curioso, porque no finalzinho da história, o Peter Parker faz uma busca na internet pra saber quem é o Miles Morales do universo dele. E meio que assim, toma um choque, né? Fica surpreso, mas isso fica no ar. É um plot que, por sinal, o Bendis vai deixar no ar pra sempre, porque a gente acaba não descobrindo quem era a versão 66 antes do Miles, né? Foi um dos últimos bons arcos que o Bendis escreveu. Foi bem interessante a forma como ele fez, ou própria questão lá do Peter indo parar no universo Ultimate, vendo as diferenças que acontecem no, entre aquele mundo e o mundo dele, inclusive até questão de, e ele vai parar no mundo que todo mundo conhecia, Peter Parker, isso pra ele era assustador, e certas partes achei assim um pouco de exagero do Peter, e no sentido de que já conhecia universos paralelos, já tinha ido para vários universos, já conheceu vários outros Peters, até Peters mais trágicos, como o Peter Motoqueiro Fantasma, coisa assim, mas nesse aqui ele ter ficado tão emocionado com as coisas que aconteceu. Mas se você for para pensar que a emoção, no caso, é a emoção pro leitor em si, que era um leitor que tinha um background de 160 edições do Peter Ultimate, mais uns 12 do Miles, e sei lá quantos anos de Peter 66, então fazia sentido aquele encontro. E tinha que ser realmente um personagem diferente para aquele encontro funcionar. Porque se fosse Peter 66 com Peter Ultimate, não ia ter carga emocional nenhuma do que teve. Agora, a única fraqueza que eu vejo mais na história é a resolução, que eu achei assim bem rápida. Assim, tipo, o Bendis ele vai carregando aquele compasso de espera dele, e quando chega no final, aí ele quer resolver tudo numa porradaria de 15 páginas. Você olha assim, cara, botasse mais, sei lá, uma edição do pessoal conversando, teria sido muito mais interessante do que botar o Mistério apanhando, que a gente sabe que ele vai ser derrotado com o Venom Blast no final, porque isso, alerta de spoiler, o Miles sempre vence suas lutas com o Venom Blast no final, sempre. É impressionante. É o melhor golpe dele, velho. É o melhor golpe dele, é. É que nem videogame, cara. Você usa o especial no último round. Só pode. essa primeira fase todinha do Miles é um roteiro de jogo, de game, cara. Não tem como você não ver isso. Cara, eu queria ter visto no Cataclysm ele lançar o Venoblast no Galactus. Faltou, né? É, mas, por exemplo, aquele final também do Peter meia dando a, entre as bênção pro Miles, foi também bem interessante. Porque ali era, por mais que não fosse o mesmo Peter, era até o Peter que os leitores conhecem dando a bênção pra um personagem novo continuar sendo o Homem-Aranha. E até pela idade do Miles, foi interessante porque o Miles tem uma humildade que iria pedir isso. Até ele tava mega tímido lá, roçando a perna, sem saber como pedir e tudo mais. O Miguel tava apertando foda-se quando eles se encontraram lá no 2099. Foi um dos melhores crossovers de entre universos que eu vi. Esse crossover, na minha opinião, eu acho... Ele e aquele jogo do Shattered Dimensions, foi o pessoal olhou assim, cara, dá pra fazer um Spider-Verse bacana mesmo. Esse crossover eu gostei, como você falou, apresentou o personagem tanto pra quem só lia o 616. Falou, tem vida fora do 616, não é só esse boss aí que vocês estão lendo. Eu achei legal o Peter se surpreender com as coisas que acontecem no Ultimate. Por exemplo, o quê? Eu morri? As pessoas podem morrer nesse universo? Meu Deus, o que acontece? Elas morrem e não voltam? Mal sabia ele. Eu gostei desse negócio do mistério ser o mesmo mistério, porque dá uma coisa diferente. Diferente de ser, apenas mais uma versão do mistério, apenas mais um vilão que os roteiristas tiram do lugar que eu não posso falar nesse horário, igual no Spider-Verse, que tiraram uma família inteira de lá. E o mistério tem isso de ele mexer com, não com realidade, mas com mágica, com... combina bem. É, exatamente. Com ilusões. Faz sentido ele ter descoberto uma realidade nova e ter começado a brincar por lá. Gostei do Peter ter passado o bastão pro Miles. Ficou estranho essa frase, mas tudo bem. Pena que não teve continuação, dava pra ter uma mais continuação e o pena que no Spider-Verse também não explorou muito isso do Miles, porque como a gente falou na hora que não foi, vocês falaram no meio também, o Bendis não deixou mexer com o Miles e o Miles ficou meio daquele de, ei, eu tô passando por aqui, eu tô aqui, e passou, acabou o Spider-Verse pra ele, dava pra ter explorado um pouco mais. Ele só passeou de bug no multiverso. Com esse crossover, o Miles teve duas bênçãos, teve do Aranha no meio e lá pra frente, já vou dar spoiler, foda-se, ele encontra de novo com o Peter Parker em 1610 e também tem a bênção dele. Então ele recebe a bênção de dois homens aranha mesmo, entendeu? Então isso pro Miles foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. E depois ele encontra com o desenho dos anos 60 também. Ele encontra com o desenho dos anos 60. Não, ele também teve a bênção de um aranha superior, cara. O cara foi lá no Ultimate só pra salvar ele. Foi mesmo, é. Não sei do que vocês estão falando. Mas, então, igual eu falei, o Magaren falou, eu também concordo. A melhor sacada, eu acho, do Bendis mesmo foi realmente ele ter criado toda uma trama que até o momento a gente não sabe que realmente que o mistério que aparece na versão 1310 é o mesmo do 616. Então a maneira como o Bendis constrói a narrativa para poder mostrar que os dois têm a mesma coisa e que o mistério descobriu uma das fendas, que ele conseguiu esse espaço para poder ele brincar com a nova realidade, que ele já era zoado no 616, isso foi fantástico, sabe? Diferente do Magaren, eu achei interessante a maneira como ficou, porque realmente, o mistério é tão bucha, mas tão bucha, mas tão bucha, entendeu? Aquele é o final mais convincente mesmo, porque uma luta grandiloquente com mistério, eu não ia curtir muito, porque ele é um mistério, sabe? O Aranha consegue acabar com ele fácil. Agora, a coisa do desenrolar, que teve a conversa entre os dois, e depois Parker ficar cultivando a ideia de, porra, peraí, se existe uma versão minha, da tia May, da Gwen, e o mais legal disso... Ele reencontrou com a Gwen, sabe? Então isso, o Parker meio, ele reencontrou com a Gwen. Mais novinha, mas ele reencontrou. Foi estranho, mas ele reencontrou, sabe? Então pra ele foi uma coisa mágica. Mas só uma coisa, ele arregou, viu? Ele arregou quando ele perguntou, o que aconteceu comigo no seu universo? Sim, fala aí mais da Kit Pryde aí, vai lá. Então, aí no final ele ter feito a pesquisa lá no Google e ter matutado a coisa e ter pesquisado no Google quem era o Miles, isso realmente foi uma coisa interessante, porque a narrativa teve uma coerência nisso aí, sabe? Tipo, eu também ficaria grilado, tipo, porra, eu queria descobrir também se existe uma outra versão de alguém que eu conheci no outro universo pra ver se tem aqui, sabe? Como ele seria. Então eu achei esse final eu achei muito interessante. Pena mesmo que não teve uma continuação. You're Spider-Man? But you're so young. Voltando agora pra revista mensal, começa a integrar mais ele com os outros personagens do universo Ultimate. Principalmente os Supremos, né? Pra quem não tava lendo isso nessa época, deu um nó na cabeça. Porque esse próximo arco que segue, pelo que eu entendi, tá tendo uma guerra civil nos Estados Unidos. Tá todo mundo separado, os estados declarando independência, outros se juntando. Envolve até um pouco da Hydra se infiltrando em alguns lugares e tomando conta de algum dos estados. Enfim, no meio dessa bagunça toda, a gente vai ter o Miles Morales sendo apresentado pro resto dos Supremos e principalmente o Capitão América. O Capitão América, que era um personagem que, em termos, foi responsável pela morte do Peter Parker. Ele se sacrificou para o Steve Rogers não levar um tiro. Do Justiceiro. E aí ele também tinha ficado, digamos assim, combinado de ele treinar o Peter Parker, né? De ele começar a treinar ele como um soldado, enfim, pra criar experiência. E não deu tempo dele fazer isso. O resultado é surgir um novo Homem-Aranha e o Steve Rogers não tá muito contente com a ideia. Mas pra entender melhor esse arco, vou passar pro Paulo Arthur me explicar, porque é bom se situar um pouco do que aconteceu aí, porque é complicado. Um resumão rápido. O Steve Rogers tinha deixado de ser Capitão América com peso na consciência que o Peter morreu. E quando isso aconteceu, o Riddick Valley tinha voltado e se denominado o Criador e criado uma cidade inteligente ao suficiente numa bolha de tempo. Foi se expandindo na Europa e basicamente dizimou a Europa e matou Asgard. Nesse meio tempo, por causa disso, o Thor deixou de ser Deus porque Asgard foi destruída. A SHIELD atacou a cidade e perdeu. Washington lançou todas as bombas nucleares dos Estados Unidos contra a cidade e perdeu. E em retaliação, o Reed explodiu Washington. Nesse meio tempo, nos X-Men, a Kitty Pryde estava começando uma revolução mutante. Acho que no meio de Nevada, por causa de um enxame de sentinelas inteligentes, mutantes, adaptativos, que estavam matando todo mundo. E nesse meio tempo também, a SHIELD tinha entrado na, acho que era Operação Protocolo Inverno, em que aconteceu meio que um golpe de estado na SHIELD, que eles tinham, todo mundo tinha sido colocado como ilegal e sendo presos e caçados. Todos os heróis, praticamente, toda a gente da SHIELD, tirando os que eram lá fiéis ao secretário de energias renováveis, que foi o único cara da cadeia de comando inteira de Washington que sobreviveu à explosão nuclear que destruiu a cidade. Nesse meio tempo, pra não dizer que só foi tudo isso, ainda aconteceu que tinha um cara que tava direto em vários estados aparecendo com dinheiro lá pra financiar políticos separatistas, porque simplesmente o país tava totalmente degringolado. Aí nessa situação, como tava tendo lá sentinelas malucos, deuses mortos, sei lá mais o que tava acontecendo, e não tinha praticamente ninguém pra resolver tudo, porque a SHIELD também tinha ido pro buraco, aí o Capitão América resolveu voltar, porque tudo que você precisa quando tá indo pra merda é um cara levantando um escudo. É nessa situação que tá os Estados Unidos naquela época. Assim, como o Hickman adora destruir tudo, e tava, o Hickman tava inspirado nessa época, ele destruiu Washington, ele destruiu a Europa, ele dizimou a Alemanha, ele destruiu a Indochina, aí ele olhou assim, não, vou fazer uma guerra entre a Argentina e o Uruguai e jogar uma bomba atômica no Montevidéu. Por que não? Não sobrou nada pro Brasil, né? O Brasil sobreviveu porque esqueceu do Brasil. Só por isso. Mas realmente, o cara detonou totalmente em 10 edições, cara. Sou fã desse cara. É, e sem falar que o Sam Humphries ainda traz o filho do Thor, né? Que até então não tinha sido explorado direito. E agora, Sam Humphries foi e explorou exatamente nesse mesmo contexto o filho do Thor, que chegou num esquema tanto Loki e criou altas confusões, cara. Quem é que escutou o podcast passado sabe que o Capitão América 66, ele foi candidato a presidente, sem ele ter pedido a ser candidato a presidente. Ele foi lá e disse, chega dessa porra, eu não quero ser candidato. Só que o Capitão América foi o contrário. Ele tava lá tentando resolver a situação, aí do nada todo mundo votou nele como se estivesse votando, sei lá, no Rinoceronte Tião, ou no Macaco Chico, uma coisa assim, ou no Tiririca, pra presidente. Porque não tinha ninguém pra ser votado. Porque próximo todo mundo já tinha morrido. Aí todo mundo lá, Capitão América, Capitão América, Capitão América. Aí um belo dia lá ele tava derrotando lá vespas inteligentes malignas, robôs. Não me pergunte, Sam Humphries bêbado. E alguém liga pra ele e diz, olha cara, teve eleição, você venceu, você é o novo presidente. Aí ele foi lá e de Capitão América, jurou lá, aquele negócio lá que o presidente tem que jurar. Tava lá o Miles no fundo, porque o capitão tinha botado assim, ah, você derrotou a Hydra, você pode ser um dos Supremos agora. Aí tava lá o Miles no fundo, só de figuração. Ele jurou lá que ia ser presidente, pulou no caça e saiu lá matando todo mundo. Like a Independence Day. O Miles, nessa confusão toda, entra porque ele quer, de algum jeito, lutar pelo país dele, né? Então, o Taim do Miles Morales nessa história é ele em vários momentos se encontrando com o Steve Rogers e aos poucos, ou ajudando ele numa batalha, enfim, tentando mostrar que ele é capaz, né? Mesmo ele sendo uma criança. É exatamente durante esse arco aí que ele ganha os lançadores da, do Peter. É no comecinho desse arco que há o primeiro encontro da Tia May e da Gwen com ele, né? No decorrer dessa história, dado momento, o Capitão América cede dele participar dos Supremos. Mesmo tendo a Jessica Drew, né? A clone do Peter Parker lá, feminina. Você não contra a ideia. Não topava com o Miles ainda. Demorou pra ela aceitar o menino. E o Miles não sabia porque ela tinha tanto rancor, né? No meio da batalha, o Miles viu que era mais complicado lutar contra super-humanos. Principalmente mulheres gigantes, né? Tem uma historinha relacionada aí breve. Mas talvez o que seja mais curioso do que compete a ele é a gente saber um pouco mais sobre o pai dele. O pai dele que é todo caxiazinho, né? E todo meio assim, não queria se meter com coisa de super-heróis nem nada. E em dado momento, quando o bairro dele estava sitiado, ele não sabia onde estava a esposa dele, não sabia onde estava o Miles. Quando ele é levado pela SHIELD e o carro da SHIELD que estava levando as pessoas para um lugar seguro é atacado pela Hydra, ele toma a iniciativa de tomar a arma da Hydra e atirar nos agentes da Hydra. E isso cria uma interrogação desse tamanho, porque remete a alguma coisa do passado dele que a gente não sabe ainda, e a esposa dele, quando volta a encontrar com ele, fica toda assim, não, calma, esse tempo já passou, não se preocupa, você fez a coisa certa, não fica grilado e por aí vai. Enfim, claro, ele matou pessoas ali, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que ele tem um pouco de coisa a mais ali do que ele tá desse jeito só porque matou pessoas. E isso a gente vai saber bem mais pra frente. A gente da Hydra nem considera mais pessoa, cara. É tipo, sei lá. É tipo, olha, desculpas do Bowser. Olha, o Bob tá escutando isso que você tá falando, viu? Deu um dislike no podcast. Não. Né? A indireta foi pro Steve Rogers mesmo. Eu acho que o mais importante mesmo é o Miles receber os lançadores. Tem até a cena lá da Gwen Stacy parodiando ou homenageando, sei lá, a da Kitty Pryde quando ela chama o Capitão América de babaca. É, legal essa, igual. Essa cena. Não, cara, isso aí é porque ele tem a tara. Ele não consegue. Ele tem que citar a Kitty Pryde até quando ela não aparece. O Miles tava lá, mas tipo, foi tipo o Peter na época do massacre no 66. Ah, a gente é o Peter, tem um aranha aqui, ele tem que participar. Põe ele jogando aí, indo pelo sentinela, batendo em mulher gigante e já era. Ele mesmo não fez muita diferença na saga como um todo. Ele tava lá só pra ele começar a ver como que é lutar ao lado de outros superpoderosos. Então, só complementando um pouco o que o Magari falou, o pessoal se lembra qual que era a frase que era dita no, na música do trailer do filme dos Vingadores? Vingadores não, do Guerra Civil. Divided we fall, united we stand. É o título desse arco aí, né? Então mais uma referência, tá? Pra quem nega que 1610 não tem referência nos filmes da Marvel, só pra deixar claro. Essa fase toda é aquela segunda parte do treinamento. Por quê? Quando o Capitão América encontra o Miles, ele fica contra em deixar o Miles operar como Homem-Aranha, por causa do trauma, igual o Coveiro falou, do trauma que ele teve com a morte do Peter Parker. Então ele fica realmente traumatizado, ele fica contra o Miles ser o Homem-Aranha, porque ele é muito mais novo. Ele mesmo fala várias vezes, ó, criança não deveria estar em guerras de adulto, não sei o quê. Porque esse Steve Rogers, ele realmente é o Steve Rogers com a cabeça da década que ele viveu de verdade, sabe? Não essa coisa que ele teve de avanço no tempo, assim. Ele fica ainda com essa mentalidade de vovô, e crianças deveriam ficar em casa junto com os pais e tal, pra poder ter uma infância, enfim. Só que nenhuma das brigas que o Miles tem, um com o salteador, que o Miles vai lá e bate, que o salteador tenta roubar o banco. Miles vai lá e bate no salteador. E depois, na briga que o capitão tá lá entendo com o Rhino, o Miles chega lá e mesmo ele tem tipo um pequeno traumazinho de usar o Venom Blast dele lá, por causa que foi o mesmo Venom Blast que causou o acidente com o tio dele, ele vai e usa o Venom Blast no Rhino. E ele vai e consegue também ganhar a briga. E o Capitão fica convencido. Aí o Capitão vira e fala, beleza, você merece treinamento. Aí o Miles vira e fala, mas aqui, você que vai me treinar? Aí o Capitão ameaça dar aquela olhada, né? E também ele deveria treinar do parque, né? E não deu tempo direito. E agora ele meio que vai ter que treinar. E aí, pra como o Miles se provou ser realmente um Supremos, foi nessa briga que ele teve com a gigante, que é justamente quem? A filha do que seria o Homem-Formiga, do meio-meia. O Scott. Scott Lang? Scott Lang. É, mas nesse universo tem várias mulheres gigantes, tá? Elas estavam tudo lutando do lado da Hydra lá. É, mas só que nessa história, que é desenhada até pelo Pep Larras, que tô até com as revistas aqui, ele tá brigando com a Cassie Lang, que tá sob influência do filho do Thor. Lembra que eu falei com vocês que o filho do Thor também tá fazendo umas baguncinhas? Pois é, o filho do Thor, ele bagunça justamente a mentalidade desse pessoal. Tanto é que ele consegue também bagunçar a cabeça do Thor por um tempo. Então, tanto é que tem até a famosa briga do Thor com o Capitão América também na história. E uma dessas ramificações da briga é do Miles com essas gigantes. E ele consegue derrotar essa Cassie Lang, que é a gigante. Aí ela volta ao normal e tal, mas ele derruba, entendeu? Quem tá tentando procurar o Miles e consegue achar ele sozinho com a gigante lá derrubada é justamente a Jessica Drill, entendeu? Então essa história meio que convenceu de vez, até mesmo pra Jessica Drill, que o Miles realmente ele tá preparado. Se ele conseguiu derrotar uma gigante, óbvio que ele tá preparado pra ser um Supremo. O Peter Ultimate, 160 edições, nunca virou um Supremo. O Miles, 15 edições, já foi convidado. Só isso. Turned down for what, né? No meio dessa confusão toda, a gente tem uma edição especial, que é a 16.1, que ela já vai dar o pontapé para o próximo arco que segue depois que se conclui essa United We Stand, Divided We Fall, né? Ela basicamente se foca na versão da Brett Brandt desse universo, que pra mim é uma surpresa, é uma personagem de índole meio questionável. Até o Jonah Jameson dessa realidade acha que algumas atitudes delas são antiprofissionais. Vale ressaltar que com a morte do Peter Parker Ultimate, o Jameson mudou completamente a cabeça dele. O Jameson já teve uma conversa franca com o próprio Homem-Aranha antes nas histórias. O Jameson da Ultimate é uma pessoa muito melhor do que o Jameson meio-meia, né? Ele acaba mudando o perfil do jornal dele no decorrer das histórias. Enfim, quando a Brett Brandt tenta de qualquer jeito descobrir quem é a identidade desse novo menino, desse Miles Morales, e tem a suspeita, ela praticamente aponta que ele é, só que aí ela chuta, mas bate na trave, né? Ela suspeita que o novo Homem-Aranha é o Jefferson Davis, ou seja, é o pai do Miles, porque ela já associa que tem uma ligação com o Gatuno, mas ela nunca ia esperar que fosse um menino de 13 anos, né? Enfim, o Jameson não aceita publicar isso, ele acha que não ia fazer bem algum, na verdade ia perder mais um Homem-Aranha apenas, e ia prejudicar a vida do menino, e ele não queria mais ter esse tipo de perfil no jornal dele, descarta completamente a Brand. A Brand sai fula da vida querendo vender essa matéria pra qualquer outro jornal, só que ela não tem um fim muito legal, ela acaba sendo assassinada no apartamento dela, e é um simbionte, é o Venom Ultimate, né? E aí a gente tem um arco que segue, que é o Venom War, que é um arco bastante trágico, que a gente tem um inimigo antigo do Homem-Aranha querendo se vingar deste novo Homem-Aranha, mesmo que não tenha relação nenhuma. E como a última pista dele era em cima do Jefferson Davis, ele vai com tudo parar no subúrbio lá onde mora a família do Miles, ataca o pai dele quando tá saindo de casa, e o Miles troca de uniforme assim de repente pra tentar salvar o pai dele. O pai dele até toma uma atitude inesperada, porque ele não gostava de super-heróis, mas em dado momento ele tenta atacar o Venom pra salvar esse novo Homem-Aranha, mesmo sem saber que é o filho dele, se fere. A luta toma um tempo, né, tem um timing aí. Quando a mãe do Miles, né, ela chama de Rio Morales, né? Isso. Não citou o nome dela ainda, né? A Rio Morales vai pro hospital levar o marido, há um outro ataque do Venom no hospital, que ele não tá contente, ele quer pegar o Jefferson Davis de qualquer jeito. No meio dessa confusão, né, a mãe tentando salvar também outros pacientes que estavam lá, né, proteger as pessoas, empurrando pessoas com cadeira de roda, enfim. Ela, mesmo não sendo super-heroína, tinha um espírito de fazer o bem como um próprio Miles tem, né? O Miles vai pro hospital tentar deter o Venom de qualquer jeito, e acaba acontecendo um acidente lateral, vamos colocar assim. A mãe acaba morrendo, não por conta do Venom, não por conta de um descuido do Miles, mas porque levou um tiro de uma bala perdida de um policial no meio daquela confusão. Ela morre nos braços do Miles e ela diz que já sabia quem o Miles era, né? E fala que tava admirando muito o que ele fazia, que tá fazendo bem. Ela praticamente, mais uma vez, como vocês estão falando aí de dar bênção, deu a bênção pro filho continuar a fazer o que ele fazia de melhor. isso vai criar um choque tremendo na vida do moleque, porque depois dessa situação, dessa tragédia, ele, por mais que a mãe tenha dito no final, antes de morrer, que aceitava ele ser Homem-Aranha, ter acabado salvando mais vidas no decorrer dessa história, acabou salvando a do pai dele, ele desiste de ser Homem-Aranha, desiste por um ano inteiro, né? E nesse arco aí, a gente tem um desenvolvimento aí, literal, da Maria Hill policial, né? A partir daí, a Maria Hill se torna uma personagem completamente presente nesse arco. Ela é uma das queridinhas do Bendis, né? Querendo ou não. Então, o Bendis assume de vez e coloca ela praticamente desenvolvendo boa parte das histórias, né? Então, eu não gosto do Venom, não é muito segredo, mas eu achei legal esse arco aqui porque tem um... Não sei se foi porque eu sou muito desligado, mas tem o plot twist de que você espera o tempo todo que é o pai do Miles que vai morrer. Aí não chega no fim, é a mãe dele aqui. E não é nem por causa dele, não é nem por causa dele. Ela foi só uma vítima das circunstâncias. Como acontece bastante com o Peter ao longo da década, tipo o Capitão Stacy, a própria Gwen. Se meteu com a aranha é sinal de que vai, qualquer hora pode acordar com a boca cheia de formiga. Se meteu com a aranha, você tá quase assinando um atestado de óbito, né? Eu gostei desse desenvolvimento. Mesmo que todo mundo já... Ele tenha a bênção de todo mundo, esse choque dele faz ele parar. Não, chega. Eu não quero mais ser Homem-Aranha. Meu pai quase morreu, minha mãe morreu. Meus amigos podem morrer se eles virem atrás de mim. Então eu vou deixar de ser Homem-Aranha aqui. Afinal, o Peter já pode parar a cada 2 meses, porque eu não posso uma vez só. Só ficou muito esquisito, porque esse Venom veio do nada e foi a lugar nenhum, porque ele não tem background, ele não tinha uma motivação de verdade. Ele era um simbionte que lá no finalzinho da última edição do arco, alguém pegou e disse: ah, é fulano de tal, personagem desconhecido, que é ninguém do meio, do Ultimate, que era um ex-funcionário da Oscorp que pegou esse simbionte, sabe-se lá como. Aí pronto. Na verdade é o simbionte que tava, o hospedeiro lá era só pra ele ter uma forma, mas ele é tava que tá, a de vingança é o simbionte. Não, mas é que tá, esse simbionte também é uma das maiores furadas que tem no universo Ultimate. Porque o Bendis fez esse simbionte. Não, mas no Ultimate é muito pior. É uma roupa canibal que o Ed Brock veste, que sei lá porque ficou com fixação pelo Peter, porque foi. Nem foi rejeitado, porque são coisas diferentes ainda por cima. Porque o do Peter morreu de verdade, foi eletrocutado, e o do Brock era outra coisa. Aí não bastasse isso, ainda tem o fato de que nunca explicaram direito aquela carnificina Gwen. O Brock tirou a carnificina de dentro dela. Ele não era um ser simbiontes, tinha deixado bem claro no arco, e viraram simbiontes só pro cara poder fazer isso. E a carnificina Gwen era pra ser um clone, por isso que ela era carnificina, porque os clones degenerados eram classe carnificinas e virou um simbionte, sabe-se lá como. Aí depois disso ainda vem esse cara do nada querendo vingança por um negócio que não tem como ter acontecido, porque o Venom original, o Ed Brock, ele foi capturado pelo besouro e levado pra Lativeria, e tem dois destinos muito prováveis pra ele. Ou ele foi dizimado junto com toda a Lativeria durante o ultimato, que toda a Lativeria morreu ali, ou ele foi morto lá pelo Gavião Arqueiro no Supremos Loeb. Ou seja, ele apareceu do nada e veio de lugar nenhum. Foi o maior furo da história. Eu fiquei muito pé da vida, que eu esperava pelo menos uma explicação decente. Mas o Bendis já começou as merdas dele de tirar as coisas do c... e... Calma, Paulo. Calma, olha a edição aí, filho. Cara, eu acho que depois dessa declaração do Paulo, não tem muito o que falar, não. Sabe? Eu fico até com medo de falar alguma coisa, o cara tem raiva de mim também. Mas, assim, é um arco que eu gostei um pouco desse arco, apesar que vocês realmente falaram aqui, porque parece que esse Venom também é um resquício do Venom do Brock. Porque quando o... É Venom, ele... que Venom? É, eu tô falando em inglês. Mas o Venom, ele foi criado pra curar o câncer. Ele é uma roupa simbiótica pra poder identificar o câncer, acabar com ele e dar uma aumentada no desempenho físico do usuário. Enfim, aí o Brock achou, a mentalidade do Brock era perturbada, o simbionte ficou perturbado junto com a mentalidade do Brock, e ele ficou aquela zoeira canibalesca, sabe? Comendo tudo, porque é um simbionte, é um ser vivo que tem como coisa primal se alimentar. Que foi, bateu, morreu. Só que, pelo visto, parece que sobrou resquícios, porque a frase que o Venom, quando ele tá invadindo o hospital, à procura do Miles, é falar assim: onde está o meu amado Homem-Aranha? E aí, esse simbionte é um resquício, só que ele sempre precisa de um hospedeiro. E pegou um Zé Ninguém pra ser um hospedeiro, entendeu? Por isso que tem aquela revelação lá do o policial até fala, ah, não sei quem é, mas não identifica quem é e tal. Então, esse simbionte é o simbionte do Brock, só que ele tá todo zoado. Ele vai atrás, na verdade, nem é do Peter Parker mais, é da genética do que gerou o Peter Parker, né? Que seria o soldado Homem-Aranha, entendeu? Então, ele quer o Homem-Aranha. Então, independente se é Peter Parker ou não, ele quer um Homem-Aranha. E aí tem todo esse arco até culminar no que aconteceu com a morte da mãe do Miles. Que eu achei super interessante ter esse plot, né? Que passou-se um ano e a gente percebe que existe uma insistência da SHIELD de trazer o Miles de volta ativa. Que ele realmente... Tanto é que o título da revista aqui, que saiu aqui no Brasil, tá como realmente Homem-Aranha Nunca Mais, né? Que é um título famoso para quem acompanha a história do Homem-Aranha. É o nome do arco americano, né? Spider-Man No More, que traz, inclusive na primeira capa desse arco, aquela cena clássica do personagem deixando o uniforme na lata de lixo, né? Cara, não é um Homem-Aranha se você não deixar o uniforme na lata de lixo. É aquela mesma ideia, né? Você não é um Skywalker se não perder a mão, né? Esse um ano de luto aí, ele é um salto que tem na história, né? Depois de um ano, todos os personagens ao redor dele tentam forçar ele a voltar. Não é só a SHIELD, na verdade. É, se você olhar direitinho, começa com o Gank, que é sempre o personagem que tá toda hora estimulando ele pra ele ser realmente o Homem-Aranha. Tem a Gwen Stacy, que dá o exemplo do pai dela, que morreu, né? O Capitão Stacy. Própria Jessica Drew, que meio que... Aí, mais uma vez, tá falando em bênção, né? Parece coisa de missa, enfim. Mais uma vez, a Jessica Drew tenta trazer ele de volta, contando a história da vida dela, exemplificando por que no começo ela não aceitou direito Miles Morales e por aí vai. Tanto é que nessa história, nessa parte da história também, a gente tem realmente, igual você mencionou, a conversa entre a Gwen Stacy e o Miles Morales. É nessa conversa que ela fala que ela era, na verdade, ela tinha morrido e ela retornou como uma carnificina, né? Aí tanto é que tem até uma imagem que o Miles tenta ver dela com a cara de carnificina, né? Que é até estranho. Lateral à história do Miles Morales de voltar a ser um Homem-Aranha, né? Criar motivação pra isso. Porque de um lado se vê que tem um lance da mãe, né? O pai mudou bastante. O pai tem agora manqueja, né? Precisa de uma bengala. O pai tá cada vez mais dependente dele. E ele também não consegue mais ter a mesma vida sem a mãe dele, né? Em parte, por mais que ela não tenha morrido por culpa dele, ele acaba achando que tem ligação. Nessa parte de sofrência, ele lembra muito o que é o Homem-Aranha mesmo, no que é o Peter Parker, né? Só que a ideia do Bendis aqui também é começar a cavar um pouco novos personagens pro que vai ser o futuro dos Supremos, vamos colocar assim. E aí você vê que trabalha de novo os experimentos da Roxxon, os mesmos experimentos que criou a Jessica Drew, né? E traz a versão adaga e manto desse universo 1610. Junto com uma outra personagem, né? Que a gente a princípio acha que é também um experimento da Roxxon, mas na verdade ela é filha do experimento original, que é a tal da Granada. Então você vê que é um arco que forja mais outros personagens do que o próprio Miles Morales. No fundo, o Miles acaba sendo motivado até pela própria Mulher-Aranha, né, a retomar o uniforme. E junto, essa equipe, que por enquanto não é equipe, eles se juntam ao acaso, vão combater a Corporação Roxxon. O curioso é que quando o Miles volta com tudo, né, ele tem uma luta fenomenal ali com o Quarteto Sinistro da Roxxon, vamos colocar assim, né? Que é o Samuel Stern, que é um Hulk totalmente esquisito. A Layla Myra daquela realidade. O Essex. E também uma versão do Armin Zola número 3, sei lá, enfim. É um arco típico do Bendis, né? Porradaria à vontade. Mas acho que o que mais me chamou a atenção foi aquele finalzinho do Miles forçando o diretor da Roxxon a confessar os crimes dele. Pendurado debaixo do prédio, né? Mostra que ele, quando ele quer, ele não tem muita luva de pelica, não. Ele joga pesado. Esse praticamente é o último arco dessa edição, que fecha pra valer quando ela retoma por uma única vez a numeração original da Homem-Aranha 200, que é praticamente uma homenagem aos 2 anos que o Peter Parker Ultimate morreu, né? Que ele resolve reunir todos os heróis relacionados e fazem uma festa, uma homenagem. Uma confraternização. Vale ressaltar, tá? Pode parecer esquisito aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, em enterro, se costuma servir comida, bebida, essas coisas. coisas, é uma coisa típica de lá, tá? É, o pessoal tava comemorando o fato de que a gente se livrado do Ultimate Peter fazia 2 anos. Então, eles estavam lá todos reunidos contando as histórias de como cada um conheceu o Peter e o que eles achavam que ia acontecer com cada um. Aí teve um mega burburinho na internet que todo mundo tava achando que o Peter Ultimate ia voltar pra ser o Aranha Escarlate Ultimate, porque soltaram no preview só o desenho da Mary Jane imaginando que ele ia se tornar um agente da SHIELD com o uniforme do Homem-Aranha de Ferro, sim, da Guerra Civil. Aí todo mundo já tava achando, ah, ele vai voltar com esse uniforme. Do Miles era ele imaginando que o Peter ia voltar, aí ia voltar como protagonista, tipo Barry Allen com o Wally West. Morra, Barry Allen! Odeio mais você que o Bendis. Mas voltando aqui. Ai, aí então, Deus. Ele ia voltar e ia voltar a ser o Homem-Aranha original e ainda tacar um adesivo de sidekick na testa do Miles, uma coisa assim, mó escroto. Aí a Kitty, o Bendis, ele resolveu que a Kitty é esquizofrênica, porque se tu for ler X-Men, a Kitty esqueceu completamente que um dia o Peter Parker existiu. Aí volta pro Homem-Aranha, a Kitty ainda é apaixonada, imaginando eles casando, tendo 5 milhões de filhos e vivendo juntos felizes pra sempre. Porque era o que ele, o Bendis queria pra ele. Aí, depois disso, aí vai cada um conta da história. Aí, sei lá por que a Gwen e o Gank resolvem se beijar, sendo que, sei lá, a Gwen já devia ter uns 20 anos ali e o Gank 14. Ela devia beijar ele e ser presa ao mesmo tempo, porque tinha uma gente vale ressaltar, ali. Ela beijou ele porque ganhou umas pecinhas de Lego em homenagem a alguma coisa isso. Que ela gostava. Star Wars. Eu não sei. Eu sei que tava todo mundo lá feliz, aí todo mundo... O único que não foi pra festa foi o Tony Stark. O Tony Stark, como ele faltou, ele mandou levar comida. Aí todo mundo saiu comendo, encheu o bucho e tudo mais. Aí quando tava todo mundo embora, aí o Peter aparece assim, só a sombra de um Peter Parker olhando pra festa e diz, seus safados, estou comemorando porque eu morri, eu vou me vingar de todos vocês, morra, aí termina a edição assim. O Paulo tem que colocar a história de um jeito assim, como se fosse feita por um mangaká, né? Porque só no mangá teria isso, mas enfim. Caralho, velho. Quer falar alguma coisa desses novos membros aí, dessa nova equipe? Cara, é o Ben descagando com o plot dos outros, pra variar. Porque o Nick Spencer tinha criado essa equipe aí da Roxxon, tinha todo o mistério com a Roxxon, inclusive com o Destrutor. Aí o Destrutor deve ter morrido enforcado em algum canto na cela da Roxxon, porque esqueceu do cara. Também tinha esse plot que o próprio do que era lá da trilogia do Inimigo Supremo, também, que todos esses personagens apareceram lá. E esse chefe da Roxxon era um banana na época do arco da Cyber Sable. Aí ele virou um cara, sabe-se lá como corajoso, e sabe-se lá como também ele resolveu que tem contatos mais fofodas que da SHIELD, porque naquela época ele não conseguia descobrir quem era o Peter, porque a SHIELD, se alguém pegasse a digital do Peter, imediatamente o Nick Fury era avisado. E a partir de agora, tipo, o cara sabia, ah, eu sei quem você é, o seu nome do seu tio, o seu nome do seu pai, eu sei que a sua mãe morreu assim, blá blá blá blá, e como se o Miles fosse um experimento da Roxxon, que não fez o menor sentido na história, mas era bem descagando, como sempre. Os outros personagens, assim, o que eu achei mais legal foi a Granada, porque era uma personagem que vinha lá de um arco bem antigão do Peter, aí ela foi derrotada rapidinho, aí depois voltou, foi derrotada de novo, aí depois ela voltou pra ser colega de sala do Peter, na época lá do Super Amigos, aí o Homem de Gelo deu em cima dela e foi indo tudo, aí ela apareceu e entrou de vez lá no elenco dos personagens, isso foi interessante. Como o Paulo falou, aqui o Bendis já começou a lembrar que ele era o Bendis e a história começou a ficar mais chata, fraca. Eu não gostei desse nova equipe deles. Eu acho, como eu falei, eu achei legal o período de luto do Miles, mas quando ele voltou, era melhor nem ter voltado. A Granada, eu não, como, já era na época que eu tinha parado de ler, então eu não conhecia essa época aí dos Super Amigos / Amigos do Aranha lá do desenho, que era essa versão do Ultimate que teve. Então eu não conhecia a Granada. O Mantada, eu até gostei da origem deles aqui. O quê? Mantada? Mantuiada, não tem o que ser. Essa parte da Roxxon, eu só achei legal essa que você falou do Miles querer jogar um pouco, não sujo, mas pesado com o cara da Roxxon. Se você não falar, eu te jogo daqui. Eu não sou aquele homem que você conhecia, vou jogar aqui de cima, seu bosta. Ah, não, cara, ele não pegou pesado, não. Tipo, ele só fez essa ameaça. O Peter Parker, meu meio que a gente conhece, o cara jogava era míssil no cara pra revelar o segredo. Não, mas assim, a narrativa visual dessa história eu achei bacana, inclusive porque remete ao cara da Roxxon achar que por ele ser um cara fodão financeiramente, dono de uma empresa, e tava todo mundo comendo na mão dele. Quando os policiais vão se aproximando, a Jessica Drew dá um toque pra SHIELD pra liberar a área, né? E aí ele vê que tá em apuros, que não ia ser como sempre, que o dinheiro dele ia safar ele dessa vez. Eu acho que o contexto desse finalzinho todo foi bem bacana. O cara não aprendeu, porque no arco que ele aparece lá do Abutre, lá com a Civ Sable, lá na frente, é a mesma história. Tipo, ele acha que vai se dar bem porque ele é rico, aí vem a SHIELD e a Civ Sable. Cara, você se fudeu, você só pode fugir. Aí ele consegue ir lá pagar a fiança e quando entra no carro tá lá Civil Sable. Se eu te ver de novo, tu morre, desgraçado. O cara já era pra ter ficar se cagando pro resto da vida. Aí ele quer bancar de malandro de novo. Cada parte, cada história das pessoas, né, que foram destacadas pra contar a sua versão de como que eles imaginavam o parque, contando um pouco da experiência que eles tiveram com o parque, é um ilustrador diferente, né? Você tem o David LaFuente, você tem o Mark Bagley, você tem o Mark Brooks, Sarah Pichelli também. E você tem, se não me engano, o David Marks também, fazendo pôsteres. Cada uma dessas double pages, né, que essas duas páginas splash page, são como se fosse um pôster, né? Se você pegar sua arte, tirar os balões e tal, é um pôster e é lindo, cara. Cada um deles é lindo. Mesmo do David LaFuente, que eu tenho minhas ressalvas contra a arte dele, mas é bonito, cara. Ficou uma coisa interessante, porque cada uma dessas visões, o Peter tá usando uma roupa, um uniforme diferente, né? Então são várias versões e cada qual criado pelo próprio desenhista. Então você vê a visão de cada ilustrador de como ele reimaginaria o uniforme do Aranha. Então isso é legal. Porque nessa história, igual eu já falei pra muita gente, meio que reforçou a ideia de que não importa quem tá usando o uniforme do Homem-Aranha ou como o uniforme do Homem-Aranha se comporta, né? Homem-Aranha é uma marca, sabe? E o que importa é os valores que ele carrega, não a forma, né? Não o desenho em si. Qualquer um pode usar o uniforme do Homem-Aranha, desde que a pessoa saiba a responsabilidade que ela tá carregando ao vestir o uniforme, que são as mesmas frases que foram ditas pela Jessica Drill. Ao vestir o uniforme do Homem-Aranha, você carrega um peso, você carrega uma responsabilidade. Então você tem que entender isso e fazer jus a isso. Viu? E essa história mesmo que acho que deu mais força pro Miles pra poder entender isso também, entendeu? E um detalhe interessante, vocês falam das pessoas que foram na festa, mas teve uma pessoa que esteve na porta e não foi na festa, por questões pessoais que ele ficou muito ressentido. É JJ Jameson. Ele foi de limusine, chegou na porta da casa da May, ele não saiu do carro, quase que foi, mas não foi na festa e acabou indo embora. E nas sombras, apesar do pau ter falado das sombras, estava lá o parque falando haha, não teve nada de haha mesmo não, sabe? Na verdade ficou só aquela coisa do tipo assim, o que que tá acontecendo, né? Tipo, o parque não estava morto, né? A gente vai ver depois que realmente o parque não havia morrido. E a briga com essa equipe de vilões aí, eu não tô lembrando de detalhes agora, mas eu gostei também dessa briga. Vamos dizer, é o primeiro teste dos novos Supremos, né? Nesse ponto da história há uma quebra das revistas mensais, porque o tivesse a passar por mais um grande evento. A gente já comentou mais de uma vez essa coisa de linha temporal da Marvel tá bagunçada e por aí vai. Até comentou que desde a Era de Ultron, personagens saltaram de um canto pra outro, de realidade pra outra. E um dos casos foi o Galactus, que foi parar no Universo Ultimate. Vale ressaltar que o Universo Ultimate já teve uma ameaça relacionada a isso. Na versão daquele universo, ele se chamava de Galactus. Quase parece marca de chocolate, mas enfim. E agora tinha uma nova criatura, né? Porque essa nova versão aí do Galactus é muito mais poderoso, né? É uma entidade até mítica. Era diferente do outro, que era uma ameaça alienígena, né? E eles não sabiam nada. E o Galactus, quando chega, ele não chega batendo na porta, né? Ele já chega sentando na mesa e querendo comer. E é basicamente isso que ele faz no universo 1610. O pouco tempo que eles têm pra resolver essa situação toda é descobrir que ele vem de uma realidade, que é a mesma realidade que veio aquele outro Peter Park, né? O Peter Park 66. E aí eles descobrem, pô, que a gente não sabe nada daquele universo. Como é que a gente vai saber mais informações sobre isso? Aí o Nick Fury lembra que existe uma pessoa que sabe sim. O Nick Fury ou a Monica Chang, né? Que eu não sei quem era o diretor na época, enfim. Lembra depende que do roteirista. Ele lembra que na prisão dele está o Quentin Beck, né? Que é o mistério das duas realidades. E vai perguntar pra ele, né? O mistério, quando só ouve o nome de Galactus, se apavora, né? Se mija todo na prisão e diz que quem pode resolver isso tudo é o Reed Richards. Só que existe uma grande diferença entre um Reed Richards e outro. É tanto que na hora que ele cita o nome de Reed Richards, todo mundo pensa, peraí, foi o Reed Richards que criou essa ameaça? Aí ele fala, não, ele salvou a gente. E eles ficam bolados, porque o Reed Richards no universo Ultimate é sinônimo de... esperança! Não, de o pior vilão, a pessoa mais vil, a pessoa mais cruel e psicopata que existe naquele mundo, né? Pragmática, diferente. Aham, uhum, tá bom, Paulo. Ele tem um problema, ele resolve, é diferente. Você tá lá, Paulo. E aí, o que acontece? Esse arco todo, pra gente não resumir tudo que acontece nele, porque ele envolve X-Men, envolve Supremos, enfim. A gente quer se focar mais na parte do Homem-Aranha. É enviado pro universo Ultimate o Miles Morales, que tinha algum conhecimento com aquela outra realidade, e o Reed Richards Ultimate, porque ele seria o único capaz de furar as defesas de onde quer que o Reed Richards do meio-meia resida e saber mais informações. Essa história, esse arco é muito legal da parte do Reed Ultimate, porque ele vê no meio dessa história, e isso é muito sutil da parte do Bendis, como seria a vida dele se ele tivesse tomado uma decisão diferente, se ele tivesse formado uma família. Porque quando ele tá se filtrando no edifício Baxter, ele topa tanto com o quadro da família dele, como ele vê a Valéria. A Valéria, inclusive, quando percebe que ele é um intruso, que ele não é o pai dela de verdade, bota pra ferrar, né? Tanto que o Reed fala, corra, Miles, leve as informações pra salvar nosso mundo. Pra tu ver como ele é um herói. Sacrificou, salvou o mundo. Uhum. Ele ficou preso no canto que tinha o Reed Richards meio meia, cara. Tipo, isso é a pior tortura pra uma pessoa. Tá, Paulo. Bom, o resultado. Os dois conseguem escapar de tudo e aí encontram a solução. E a solução é meia boca, né? O Reed Ultimate, ele chegou no universo meio meia, então ele começou a ler todas as mega sagas recentes do Bendis. Aí ele viu, então tem uma ameaça gigante que é derrotada pelo Thor. Então, a gente vai dar um jeito de botar um gigante pra enfrentar outro gigante e o Thor dá o golpe final. Se você for ver, esse é o final de Invasão Suprema, esse é o final do Cerco, esse é o final da Era de Ultron e esse é o Cataclismo. E acho que 90% disso, a ameaça gigante era roxa. E o pior que falando em ameaça gigante roxa, é assim que o Reed Richards descobre como é que sabe as informações lá do edifício Baxter, né? Eles estão perguntando assim, pô, eu nem sei o que é que eu tô enfrentando, como é que eu vou saber o que eu vou procurar? Aí o Miles Morales fala, procura sobre gigante roxo, devorador de mundos. Aí eles falam, Galáctico, abre arquivo. E aí ele olha pro Miles assim, genial, né? Bom, voltando, o tie-in dessa história, que é o que é importante aqui pra gente, ele tá relacionado a mostrar em dois momentos diferentes como é que a família do Miles Morales sobreviveu na época do Ultimato, na época daquele dilúvio, quando ele nem sonhava em ter os poderes de Homem-Aranha, e como é que ele tá tentando salvar o mundo agora. Em determinado momento, ele vai tentar salvar o pai dele, porque no meio daquela confusão, ele disse, não, pô, eu também tenho que pensar na minha família. Só que na hora que ele vai salvar o pai dele, no meio daquele desespero, ele tira a máscara pra se revelar lá, no calor daquele momento de loucura, o pai dele fala assim, não, você que é o Homem-Aranha, e meio que fala um monte de loucura, né, fala que ele é o culpado por matar o tio dele e por matar a mãe dele, deixando o Miles em choque. Enfim, o pai dele acaba se separando dele aí nesse momento, some por muitas edições, e muda completamente a vida do Miles, né, e na parte que cabe o Ultimato, a coisa se resolve, né, o Galactus é derrotado, no finalzinho, quando se abre um buraco pra jogar ele pra zona negativa. Quem dá o golpe final é o Thor, e o Thor é que acaba ficando preso lá, supostamente é o fim do Thor Ultimate, e também é quando morre o Capitão América, né? O Steve Rogers Ultimate morre em batalha aí, mas acho que nem mostra o corpo direito. No meio da confusão, acho que é a Mulher-Aranha ou outra pessoa que acha o escudo dele, ou a Tempestade, uma coisa assim. E é o último sinal que a gente tem dele. Eu ainda continuo achando que se fosse na mensal do Miles, em vez de ser uma minissérie, o Miles teria derrotado o Galactus com Venom Blast. É porque o Bendis, ele tem os padrões. A saga em si eu não achei grande coisa, mas eu achei legal esse negócio dele finalmente se revelar pro pai dele que ele era o Homem-Aranha, o pai dele meio surtar e não, você não é meu filho, o Aranha matou minha esposa, matou meu irmão, você é bobo feito e cara de mingau. Aí, tirando isso, o Capitão América morre meio que pra... Não foi pra salvar o Miles, mas foi pra... como a Aranha morreu pra salvar ele, ele, tipo, retribui o favor. É, na verdade, nessa época aqui, os caras estavam falando, o universo de mente já era, vamos jogar qualquer coisa aqui. Capitão América, um dos personagens mais importantes desse universo, vai morrer, dane-se, morre ali. Ninguém vai fazer falta mesmo. Vamos só enrolando aqui, já que o mundo vai acabar daqui a 2 anos mesmo. Nesse ponto aqui, você vê que o Bendis está lentamente dando uns tiros nos personagens aí pra morrer de maneiras, vamos abrir aspas aí, decentes, né? Pra não morrer tudo de uma vez, né? Eu vou ser sincero, não achei ruim essa saga, não. Paulo fez a cruz dela pra mim, mas eu achei ela até bem interessante dentro do contexto. Principalmente da maneira que ela trabalha os dois personagens, que a gente pode dizer que é principais, pelo menos na minissérie principal, parece ser os protagonistas, né? Que é o Reed e o Miles. O Reed, quando volta, né? Que ele vai tentar até se reconciliar com a Susan daquele jeito psicótico dele, né? Ele vai falar da filha, né? Que eles têm junto. Aí ele comenta, não, ela é feroz, ela lembra a gente, né? E a Susan fica olhando assim, assustada pra ele, que é esse louco, né? Por mais que o Paulo esteja falando maluquices aí, eu posso até fazer um paralelo mesmo da Valéria com essa versão do Reed Richards, viu? Eu também sou um que gostei bastante dessa parte, porque realmente, igual você falou, ele focou tanto no Miles quanto no Reed. Mas o que eu achei mais interessante é numa parte aqui que eu achei lindo, maravilhoso, é que quando tem a invasão do Miles no edifício, do Miles e do Reed, né? Que eles chegam no universo meio-meia, e eles vão invadir o edifício Baxter, e aí eles são, vamos dizer, identificados pela Valéria, que não sendo desse universo, e a Valéria chama a senha de segurança, tem aquele tanto de Herbs atacando o Miles, né? Enquanto ele foge. No meio dessa, o Miles maroto, né? Da onde de meninão dá umas escapadas do Herb. Quem os Herbs encontram no meio do caminho achando que era o fujão? O nosso amigo, o Topos, né, gente? É, o Homem-Aranha Superior, né? É o Superior, tomando tiro de graça. Cara, eu chorei de rir quando eu vi isso, cara. Eu adoro. O Bendis foi maroto também, né? Eu gostei muito. Cara, assim, eu acho que isso aqui é a maior expressão do Bendis pra falar assim, cara, eu estou cagando pra esse Homem-Aranha. Eu vou colocar na minha história pra fuder com ele. Cara, a melhor coisa. Tipo, não sei se teve essa função, né? Eles não são... Cara, eu quero acreditar. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar nisso também. Cara, não, exagero de vocês, mas enfim. Cara, do jeito que o Bendis é escroto e tá cagando pros outros roteiristas, é bem possível que tenha feito isso, cara. Dessa vez eu achei genial. Dessa vez eu sou Team Bendis. Pô, crequinha, pô. O que eu achei mais legal também foi essa coisa dele ter confrontado o Reed com essa outra realidade, né? Igual você falou. Dele ter visto, se ele tivesse tomado outras decisões, fosse mais maduro, fosse mais, vamos dizer, condescendente, né? Se ele fosse mais persistente na questão de ter esperança nas coisas, ele viu o que poderia dar, né? Só que aí ele viu que, agora não adianta, eu já fiz a cagada mesmo, foda-se, né? Tanto é que depois do arco do Bendis, com os outros escritores, foda-se esse arco que ele teve de revelação, né? Ele continuou sendo o vilão, como diz o Paulo, defensor, né? Desse Reed. O iluminado, né, do universo. Eu li Ultimate, o FF, e ele ainda tentou fazer esse arco de redenção, mas na primeira vez lá que ele tentou se redimir lá com a Susan, dizer, ok, eu quero pedir desculpa dela, ok, vou capar você. Aí ela literalmente quase capou ele. Ah, ele disse, se eu fosse a Susan, eu faria a mesma coisa. Não. Aí eu sei que no fim das contas, só pra explicar, é porque o Doutor Destino Ultimate morreu. Como ele morreu, então o Reed precisava assumir o lugar de protetor do planeta. Por isso que ele se tornou o que ele se tornou. O Reed veio. Aonde, criatura? Ele foi lá pro universo. Ele foi, teve a cabeça esmagada pelo coisa. O Reed Ultimate achou que o Doutor Destino tinha morrido, então ele resolveu. Ah, tá, ele achou. O Doutor Destino. É, aí depois tiraram desse Doutor Destino lá da cartola mágica que ele voltou ter pé de cabra. Mas voltando, o 2066, ele nunca fez escolha porra nenhuma. Ele é o que é porque tem que ser o equilíbrio pro Doutor Destino. Ele é as trevas da luz do Doutor Destino. É que é verdade. Ai, mas ai, ai, ai. Bom, gente, alguém deu alguma coisa diferente pro Paulo tomar? Não, ele nasceu assim mesmo. That's impossible, Peter Parker. So you're not dead? Agora a gente vai passar pro último volume, depois do Cataclismo. É, só teve mais 12 edições, o último ano antes de Mundos Colidires, né? E o Miles Morales aparece praticamente em duas revistas. Uma, que é a revista mensal dele, que é o Miles Morales, o Ultimate Spider-Man, né? E uma nova versão dos Supremos, que ele cria, que é com uma gurizada. Focando aqui primeiro no arco inicial dessa nova revista da mensal dele, a gente tem o Miles, primeiro, passando um bom tempo, meses e meses, vivendo sozinho, sem o pai dele, né? Vivendo de favor na casa da mãe do Gunk, ou também no dormitório da escola, dividindo esses dois momentos. Paralelamente, a gente descobre um plot assustador, né? Perturbador. Há uma fuga de um dos complexos mais bem assegurados da SHIELD, do Norman Osborn. Norman Osborn, que devia estar morto, mas de alguma maneira, lá nos depósitos da SHIELD, voltou à vida, né? Ela sempre manteve a coisa em segredo, e aí quando ele volta ainda mais perturbado, né? Com sede de vingança e ainda mais, querendo saber de uma vez por todas quem é esse novo Homem-Aranha. Esse rapazinho aí que, de novo, por uma coincidência infeliz, meio que lateralmente, mais uma vez por um acidente do soro dele, né? Dos experimentos da indústria dele, ganhou os poderes de Homem-Aranha e mais uma vez deu certo. O Miles também acaba topando com uma versão ressuscitada do Peter Parker. Que ele, antes de saber que é realmente o Peter ressuscitado, um Peter que não morreu, ele achou que era clone, ele achou que era realidade alternativa, ele achou que era, enfim, N outras coisas. Até o Bendis recosturar essa história, vou até confessar, esse primeiro arco aqui dessa nova revista aqui, mesmo tendo esses pontos absurdos de ressurreição, foi até bem construído. Ele volta a trabalhar de novo o personagem do eixo do Peter Parker Ultimate, né? Traz a Tia May de novo, trabalhando um negócio bem feito, traz a Gwen e traz a Mary Jane, que por esse tempo todinho, desde que o Peter ressuscitou, vem escondendo ele na casa. Inclusive, a gente pode dizer que ela foi sabendo das coisas na comemoração da morte dele de 2 anos, foi lá e ficou caladinha, né? Porque ela era a única que sabia de tudo. Bom, o resultado é que esse novo Peter não sabia se voltava ou não voltava, mas estava querendo tomar algumas coisas de volta. Tava querendo tomar o lançador de teia deles, porque era uma coisa que ele achava que era a única coisa de herança dele, que era ele que produziu, que veio dos experimentos do pai dele, né? Enfim, era uma ligação que ele tinha com o passado. Não queria voltar a princípio a ser Homem-Aranha, não queria também se revelar pra Tia May, nem pros amigos dele. Ele foi forçado a isso por conta da volta do Duende Verde, que em determinado momento, numa das brigas furiosas lá com o Miles Morales, quase arregaça o Miles, o Peter entra na luta, e aí os dois juntos derrotam o Norman Osborn, né? A princípio, era pra SHIELD aparecer e prender ele, né? Só que, no final disso aí, uma certa pessoa que tava cansada de super vilões vencerem, meio que dispensa os dois, tipo assim, vão embora, vão que eu resolvo isso. E era Maria Hill. Quando os bonzinhos dão as costas, ela dá aqueles tiros de misericórdia no corpo do Norman e ateia fogo nele, né? Tipo assim, vamos, agora eu quero ver se você ressuscita, seu filho da mãe. Enfim. Mas ele fica mais poderoso com fogo e ele tem fator de cura. Vai dizer isso pra Maria Hill, né? Enfim, o que deixa claro aí é que, enfim, o Peter volta, dá a entender que todo mundo que teve acesso à fórmula do soro do Oz é eterno. Então, provavelmente, como falou aí o Paulo, pode ser que o Norman Osborn não morreu, ele volta das cinzas dele. E aí dá um outro desfecho diferente pra história do Peter Parker. Depois da tia dele e da Gwen saberem que ele está vivo, ele decide não retomar a vida dele como era antes. Ele quer entender melhor ele mais. Então, ele e a Mary Jane voltam a ter um relacionamento e fogem país afora. Aí sim, como o Pedro falou, dá a bênção ao Miles Morales pra ele continuar. Enquanto ele vai procurar se entender melhor depois dessa morte dele. Pro tipo de informação que tava sendo colocada, pro tipo de contexto que era, achei que ia ser uma desgraça. Mas foi muito bem elaborado. E mais uma vez o Bendis estava eliminando aos poucos os personagens dele, né? Então ele faz o Norman Osborn matar o Jameson e matar a Monica Chang aqui. Primeiro, aí a Monica Chang aparece no final dos Novos Supremos, o que foi bem bizarro. É. E a segunda outra coisa que eu ia comentar é, aí você quer saber qual foi o final feliz do Peter? No mês seguinte, no Spider-Verse, tem uma cena lá do Morlun matando vários Homens-Aranhas, aí tem um Homem-Aranha que o Morlun tá matando lá, empurcando o pescoço, que é o mesmo penteado do Peter Ultimate. Meu sonho é que ali o cara morreu. Você espera que seja, né, Paulo? Porque só isso fazia sentido. Porque os Morlos foram atrás do Miles e da Jessica e esqueceram o Peter Ultimate. Até aí eles foram atrás do Peter e da May do MC2 e esqueceram do Kane. Nominalmente esqueceram do Kane. É. Então, eu tenho birra com o Peter Ultimate, que eu chamo carinhosamente, ou não, de Peter Emo. Coitado. Então, apesar disso, eu até achei legal esse arco. O Peter, o Emo, voltou fazendo o que ele faz melhor, chorando. Parece tá o Peter do Sam Raimi lá. É, os lançadores inteiros são meus, mimimi, eu sou o Aranha, mesmo que eu tenha ficado, sei lá, quanto tempo escondido embaixo da cama da Mary Jane, ou em cima, depende do que vocês querem imaginar. Agora eu quero voltar, me dá meu lançador, seu bosta. Aí o Miles salva o dia. Não, eu sou o Homem-Aranha agora, você é um bosta, você fica aí de lado. Homem-Aranha agora sou eu, seu babaca. E eu ainda tenho esse Venom Blast aqui que pode... Então é ele que... Que pode dar uma porrada de novo, só de novo, no... Venom Blast, ele que faz tudo. Enquanto o Peter fala, tá bom, fica aí, vai. Eu vou continuar ali com a Mary Jane agora e que eu me dou melhor e morrer no Spider-Verse, como o Paulo falou aí. Essa morte do Jameson foi realmente bem traumática, porque o próprio Osborn chega... tenta conversar, tenta falar alguma coisa, tenta mostrar que ele tá, que era uma pessoa diferente, que ele tenta mostrar que o que ele fez foi justificado pro Jameson, que não sei o quê. E... Só que acaba no fim, o Jameson fala assim, ah, eu não vou cair na sua lorota de novo. Pum, pum, pum, tiro no duende. Aí ele tenta ligar pra polícia pra poder falar ou chamar alguém pro Urik, né, que eu tô vendo aqui, pra poder falar, ó, o cara voltou, tá aqui e tal, não deu tempo, o Osborn volta, fala assim, é, filho, o negócio é pra ter dado tiro em mim, sou imortal. E fogo na cara do cara, sabe? Então, cara, foi... Marcos, foi... genial, cara. Tu acabou de mostrar, isso é uma metáfora. O Jameson é os leitores, o Norman é o Bendis. Ai, ai. Ó, falando em Bendis, tá? O Bendis e o David Marques, eles fazem, ao decorrer desse novo volume, uma série de participações especiais como coadjuvantes na delegacia. Assim, eles são policiais então, eles são, lá. É, são dois policiais, assim, é cuspido e escarrado mesmo. O David Marques capricha bastante aí em relatar ele. É, inclusive, foi. No decorrer de toda a fase do Ultimate, quem acompanhou o universo, quem, principalmente nas histórias do Homem-Aranha, sabe que sempre na delegacia aparece um maluco fantasiado falando besteira. Não importa. Sempre parecia fantasiado de algum super-herói falando, né? Ou de super-vilão, ou então tipo de herói mesmo, enfim. Nesse run aqui, uma fase que tá meio que servindo de countdown pra Guerras Secretas, lá pro finalzinho, o David Marques coloca um dos caras que é preso com a roupa do Capitão Universo, gritando: a culpa é minha! Os universos estão acabando por culpa minha! Não sei o quê. E ele tem a cara do Jonathan Hickman. Era o Jonathan Hickman, aquele cara? A cara do Jonathan Hickman. Que foda. Nesses casos aí, eles sempre estão dando pista do que vai ter no universo 66. Sim, a próxima sim. Mega saga da semana lá deles. O cara vestido de feiticeiro escarlate fala, chega de tudo, não sei o quê. Eu tô ficando doida, que é um pouco antes da... E aí outra coisa interessante que eu acho nessa história aqui também é com relação a essa briga entre o Homens-Aranhas versus Osborn, sabe? São dois rounds. O primeiro round é o do Duende Verde, né? Que ele consegue com um pouco de dificuldade. Aí eu falo assim, é nesse ponto que realmente eu vejo como o Miles é foda pra caralho. Se o Miles não tivesse dado um vacilo, no primeiro round já tinha dado cabo do Duende Verde. Porque ele deu uma senhora surra no duende, sabe? Isso foi muito caralho, assim. E aí depois, com o vacilo dele, depois veio o Peter pra poder dar uma forcinha e o duende vai e foge. Aí no segundo round, nós já temos o Miles putaço de raiva. O que que ele faz? Ele, literalmente, ele já limpa a cara do duende no chão. Tanto é que depois ele usa, como diz o Paulo, né? Ele tem que usar o golpe mortal dele, o Venom Blast. E pra finalizar, não só com o Venom Blast, ele vai e mete um chutão lindo, gostoso na cara do duende. O mérito dessas edições todinhas é o David Marques, que tem um traço. Sim. Cara, o David Marques é o próximo Steven McNiven, não tem como. Realmente, a narrativa do David Marques, ela é muito boa. E como ele tem uma puxada muito legal pra um pouco de animação e um pouco de mangá e de anime, que é bem corrido, sabe? Quando ele faz uma coisa, por exemplo, tem uma velocidade, ele coloca a velocidade... com um pouco de distorção. Então é coisa que lembra um pouco essa coisa de mangá e anime. São elementos bem recorrentes. E, então ele é muito energético. E os ângulos de câmera que ele usa são muito bacanas, sabe? Então ele coloca muita energia. Só pra citar rapidamente aqui, eu comentei que existem os Novos Supremos, né? Eu não li essas histórias, mas só pra gente situar um pouco, o Paulo Arthur vai resumir basicamente o que significa essa revista. Sabe os defensores da Netflix? Imagine a versão baixa renda deles. Basicamente é isso. Era a Kitty Pryde, a Jessica Drill, que agora virou Viúva Negra, o Manto, a Daga, o Miles e a Granada levando porrada do Ossos Cruzados, do Casco do Crime e um mutante maluco com cara roxa gigante que no final das contas todo mundo parte pra cima dele O Miles, ele só aparece mesmo pra dizer: oi, gente, compre essa revista aqui. Ele tá mais na capa que faz alguma coisa relevante nas histórias. É só mesmo briga entre, sei lá, a Sociedade da Serpente, que é uma gangue, outra gangue aí da Roxxon, outra gangue aí do Carrasco do Crime, todo mundo usando... O treinador também? Tem bem uns 4, 5 caras usando máscara de caveira, porque é o Carrasco do Crime, o treinador, o Ossos Cruzados, sei lá mais quem. Na dúvida, o vilão tinha caveira, era... e o desenho desenhava todos iguais, era meio confuso. Aí no final, a Jessica Drew revela que era apaixonada pela Kitty Pryde porque o Peter era apaixonado pela Kitty Pryde. Porque a gente... E aí termina as duas morando juntas, mas só amigas. Meu pai. É, mas é curioso porque na revista mensal do Miles Morales, dessa fase, você vê em determinado momento o Manto e a Daga tomando satisfação com o Miles. Ele fala assim: ô, você nunca mais apareceu? Você não faz parte da equipe, não? Eu dou um puxão de orelha, né? Então meio que corrobora aí o que o Paulo falou, que ele só vazia umas pontinhas, né? Bom, passando aqui pro último arco, aí sim, dessa revista, antes de mundos acabarem, vale ressaltar que o Bendis cria uma namorada pro Morales aqui. É a Kate Bishop. Ele começa a namorar naquele ano que ele ficou sem ser Homem-Aranha, naquele ato lá. Quando volta, sim. Tá namorando ela. Um ano, ele já tá namorando com a Kate Bishop. E aí a Kate Bishop, nesse novo arco, ela tem um baque no momento que o Miles Morales decide dizer pra ela que ele é um Homem-Aranha. Ele toma a decisão depois de conversar com a Mary Jane, né? E depois também com o Gank. O Gank era contra, a Mary Jane foi a favor, ele decide abrir o jogo com ela. Beleza, ela sai chorando, desesperada, ele não entende muito, mas para o leitor acaba descobrindo os motivos de ela estar tão assim perturbada. É que os pais dela, toda a família dela, tem uma origem da Hydra. E aí, como ela vai namorar o Homem-Aranha, né? Que é um super-herói. Aí tem uma cadeia de eventos que ferra tudo. Ela não aguenta ficar calada, vai contar pra irmã dela, que conta pro pai. E aí acabou-se a vida do Miles. Paralelamente, o pai do Miles volta. O Jefferson passou um tempo pra pensar e conta a história dele. Eu acho que esse arco aqui, talvez o que mais tome tempo aqui é essa história de recap do pai dele. Conta o começo dele com o Aaron, né? Como os dois estavam se bandeando pra uma vida criminosa. Mas o Jefferson pelo menos tinha um pouco de consciência. Os dois estão praticamente se infiltrando na gangue do Tucão. Do Tucão que serve ainda pro Rei do Crime. Só que no decorrer da história, o Jefferson é abordado pelo Nick Fury. Nick Fury com cabelo ainda, olha só. E aí ele convence o Jefferson a atuar como um agente duplo para desmantelar o esquema do Rei do Crime na época, que envolvia todo um plot relacionado a tráfico do MGH no universo Ultimate. Aparece até o Groxo nessa parada aí. O que faz o Jefferson perder o controle e ferrar o disfarce dele de agente duplo é o momento que o Groxo tá dizendo que vai vender uma pessoa, né? Um mutante, né? Que já tá bem preso, fragilizado, e que serve de fonte primária pro MGH. Ele fica revoltado com aquilo, né? Mexe com os brios dele. E aí sai quebrando a porrada. O Nick Fury entra na jogada, enfim. Ferra o disfarce dele. O Nick Fury tenta convencer ele a se tornar um agente da SHIELD 100%, né? E ele nega. E aí ele começa a fazer, nesse tempo que ele passou longe, um comparativo do o que seria a vida dele se ele tivesse aceitado. E como o filho dele, bem mais novo que ele na época, tomou um caminho melhor, né? Porque ele sempre ficou muito preocupado do filho acabar virando um bandido feito tio dele. E na verdade, sozinho, mesmo o pai travando bastante esses impulsos dele, ele acabou seguindo um caminho heróico. E aí os dois fazem as pazes, vamos colocar assim. E após essa reconciliação, estoura a confusão da Hydra. Porque aí o Miles Morales, quando vai tentar saber mais da Kate, vai pra casa dela. E aí é dopado pelo pai dela, é preso, colocado num galpão da Hydra. Todos os familiares deles acabam sendo usados como refém. E ele, tipo, fica doidão, né? Porque ele fica mais revoltado porque mais pessoas ao redor dele estão sendo colocadas em perigo. Chega ao ponto de ele desenvolver uma habilidade nova, né? Em dado momento lá, ele usa tipo um ferrão a longa distância que se espalha, feito uma bomba atômica, né? Um Venoblast Master Plus agora. Esse é o super especial, quando ele enche as 3 barras de life. É, pois é. O outra curiosidade aqui é que a Hydra tá mal comunada com o Dr. Destino Pé de Cabra aqui, né? O Van Damme, né? Vale ressaltar que não temos Victor Von Doom nessa realidade. E antes dos Novos Supremos aparecerem, o Miles acaba derrotando todo mundo, né? Ele arregaçou toda uma companhia da Hydra, mas o Dr. Destino. Detalhe, não é mostrado. O Bendis é tão covarde, ele é tão mal escritor que ele não soube escrever um Homem-Aranha vencendo sem ser Venoblast, cara. Teria sido mais honesto se ele botasse, sei lá, ele sair tacando Venoblast em todo mundo automaticamente, pronto. Mas não, ele é covarde, ele não queria mostrar, porque não sabe mostrar Homem-Aranha vencendo. Ele fez 160 edições. Não é que ele não sabe mostrar, ele só quis sair um pouco do clichê, ué. Deixa o cara... Ah, já usei Venoblast demais. Vamos terminar bonito? Vamos terminar no chutinho, no soquinho? Acabou, pronto, terminou assim, de boas. Cara, ele fez... é foda, ele não precisa tanto do Venoblast. Ele é foda, tanto é que ele gerou o Mega Venoblaster. Pronto. Então, ele... Não. Meu Deus. Mega vai longe. Vai longe. Explosion. Não, eu achei o final corrido, o final, vamos terminar tudo, que a mega saga da semana tá chegando aí. Tanto que vários plots ficaram abertos, tipo, teve dois Homens-Aranha antes. Dois bandidos que agiam tipo Homem-Aranha. O pessoal da empresa chamava de Homens-Aranhas. Uhum. É, eles acabaram sendo da Hydra também, né? E o Presto lá do Aracnofo fala que parece mais Homem-Formiga que Homem-Aranha. Uhum. Teve essa história do Dr. Destino aparecer do nada, mas aí você tinha que ler a minissérie do Miles com os X-Men lá, né? Os X-Novinhos lá. Foi lá que o Dr. Destino começou a se interessar pelo Miles. Não no sentido Batman Robin. Ah, vale ressaltar que o Dr. Destino e o Miles Morales... se encontraram num crossover lá, né? Dos novíssimos X-Men. Teve esse negócio de um ser da Hydra. É tipo, que agora todo mundo na Marvel é assim. Se você não é da Hydra, você é da SHIELD. E às vezes você é dos dois. É, só que não pode ser mais da SHIELD agora, né? Porque depois que do Cataclisma, a SHIELD fechou. Não existe mais SHIELD nesse universo. Então, todo mundo era Hydra agora. Não, perdão. Aí o Hickman chegou. Ah, é? Foda-se. No Ultimate que vale, tem SHIELD. Que é o Nick Fury mandando, que é o que eu quero. mas o Hickman fez isso. Não, o Hickman. Eu sei, mas se bem que não deixou muito claro, né? Ele na verdade, era o dá a entender que o Fury ali funcionava debaixo dos panos, né? Debaixo dos panos, no Triskelion, com uma porrada de aeroporta-aviões, eu quero saber que pano gigante é esse. Era um cobertor. Mais alguma coisa, Wesley? Só falar que teve a capa sensacionalista lá do Miles usando o uniforme da SHIELD lá, mas não tem nada disso na história, tirando isso. É, isso aí, na verdade, era uma referência ao pai dele, né? Que poderia ter sido um agente da SHIELD, né? Era um paralelo. É, realmente foi bem corrida essa parte da briga dele do Miles, essa descoberta primeiro da gente ver que a namorada Kate Bishop, que era pra ser uma Gavião Arqueiro Ultimate, mas não é, já que ela não se tornou uma Vingadora Ultimate, então ela vai se tornar uma agente, uma filha de agentes da Hydra, sabe? Tá ok, né? Porque essa construção foi desde a primeira edição do Miles Morales Spider-Man, né? Ultimate Spider-Man, então foi tranquilo. Mas o desenrolar, igual vocês falaram, realmente foi bem corrido, né? Porque logo em seguida já tava vindo o Ultimate Ends, né? Mas eu achei legal, novamente se mostrou que o Miles realmente se tornou superior que o Ultimate Peter Parker. Não, bateu em palavra, todo não. Mundo pra caralho, sim. Ele tem agora um upgrade que é o Mega Venom Explosion de especial. Ele não precisa mais do Venoblast, só pra fazer certas peripécias, mas os outros poderes do Peter Parker. Entendeu? Ele ia usar esse Mega Venoblast aí contra o Galactus, mas como não deixaram ele... Pois é, tá terminando as histórias? Né? Vou gastar lá. Do Bendis, esse que é o negócio. Kit Pryde é querido do Bendis, quer queira, quer não, né? Entre o Miles Morales, que é o novinho, e a Kit Pryde, que já tem longas datas que o Bendis escreve ela, então vai a Kit Pryde mesmo ser a heroína da parada. Não, tem que ter um pouco de girl power, né? Então tudo bem, tá relevado. Eu achei corrido, sinceramente, achei bem bostão esse final. Porque ele, se for pegar o capítulo lá do flashback do pai do... Que aliás é bem desnecessário esse capítulo, esse flashback lá do pai do Miles. Ele coloca splash page atrás de splash page pra enrolar. Aí quando chega no final, não tem espaço. Vamos fazer isso tudo mega corrido e tirar um superpoder da cartola mágica. Depois o Jeff Jones olhou, olha, gostei, vou copiar esse superpoder também. Agora todo super-herói pode se auto-explodir. Aí depois falou de terroristas. Aí eu sei que no final das contas, chega no final, aí beleza, Guerras Secretas. Aí aquilo ali, quando eu vejo aquela a Terra meio aparecendo, na verdade, pra mim é o Hickman. Eu vou resgatar você desse cara cruel. Aí é a luz branca, né? É o Hickman, eu vou resgatar. resgatar você para uma história bem escrita. Porque o cara já tá sacaneando. Então, eu acho que esse arco final aí, ele resume bem a como o Bendis oscila de qualidade, né? Porque ele é o exemplo de como ele não sabe dividir o roteiro e sai colocando, estendendo partes que podiam ter podiam ser resolvidas em algumas páginas, e acaba deixando pouco tempo para concluir tramas de uma maneira satisfatória. Então, apesar de todo o mérito que o roteirista tem de ter criado esse personagem, de ter feito as 12 primeiras edições de uma maneira magnífica, muito, mas muito bem feita mesmo, você acaba ficando um pouco decepcionado do andamento das outras histórias, porque o Bendis patina, né? É sempre um arco bom e um arco ruim, um arco bom e um arco ruim. Até o próprio arco do retorno do Duende eu achei ficou legal. Sim, sabe? Então, é um arco que ele também, você vê que ele investiu. Infelizmente, o Bendis tem se tornado um escritor de lua, né? E eu não sei, assim, dizer o que exatamente tá acontecendo. Um cara que praticamente revolucionou a Marvel no começo, né? Por mais que algumas histórias tenham se tornado um pouco decepcionantes também. Mas, enfim, o Maris agora não é segredo pra ninguém, tá aí no universo meio agora, e novas histórias pra gente acompanhar. E aí, mais pra frente, que a gente vai poder ter a oportunidade de falar de novo sobre ele. Mas acho que esse programa foi um bom apanhado pra quem não lia o Universo Ultimate, e quem sabe até se interessar de correr atrás dessas histórias, né? Obrigado mais uma vez ao Marcos e o Elton Magaren por estar participando. Não chegou a ser um crossover do Aracnofan, mas o Elton tá aqui representando. Eu tô. E aproveitar, se alguém quiser ouvir, a gente fez do Ip Views, aqueles podcasts que a gente vai lendo e comentando besteira durante as histórias, de todas as histórias do Miles. A gente fechou agora mês passado. Então tá aí a dica. Então a gente encerra o programa por aqui mais uma vez e até o próximo. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.